tá no ar o Estádio 97 na Energia 97. Começou em nome de Polo Ar. Com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Um grupo Ésser, um nome construído com história. Em nome de Engove, vai pra balada com Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97, né? É, né, RG? E aí? Boa noite, boa noite. Na área. É? É. Ué, o que aconteceu? É, é, é. Agora você tá aí, Motinha. É, é. Já ouvimos, sua safada. Ah, tá, já deu pra ouvir. E aí, safada? Tudo bem, menina? Ai, tá friozinho. Quando sai hoje, Domênica? Olha, eu tô com a teta. Domênica é teu pai, ô. Ô, cacete. Meu pai se chama Ângela Maria. Ah, então tá bom. Ângela Maria e o Calbi. É o meu pai na música. Ângela Maria. Que é tua mãe? É o Calbi. É verdade. Tá bom, né? Ai, tô com a teta dura, tá muito frio aqui. Cadê o seu Bento? Ah, seu Bento, você acha? Não vem? Tá mó estrelinha, Domênico. Você não conhece mais, seu Bento. Não, você tá brincando. Tá vindo na segunda? Ah, tô reunião agora. É, reunião. Ah, tô entrando reunião, bah. Soletre, reunião. Não pode ser. Tá maior estrelinha agora. Depois que ele foi lá ver o David Guetta. Nossa. Ah, ele tá foi lá. Metidinho. Sabe o que eu acho que é, Dodô? Ah, ele tá, foi, ele tá feliz com o Parmeiro. Ele foi lá ver a apresentação do Aranha. Ah, não. Foi ver o Aranha de perto. Ah, foi ver a Aranha. É que o Aranha, ele foi ver o Aranha de perto. É legal ver a Aranha às vezes de perto, né? Você não imagina. Ao vivo. Você não imagina como, Domênico. Ah, que horror. Você não faz isso. É legal. É horrível. Eu tenho ideia, sim. Aguinaldinho, né, Oswaldo? Nós estamos extremamente felizes com a presença de Aranha no grupo. Mas continuo esperando por reforços. 18? Para realizar tá bom, um mais, grande mais, trabalho. É, o Moto tem razão, Dodô. É uma nojeira esse Aranha. Vê Aranha. Aranha é legal. Aranha em qualquer lugar, né, Bortuga? Esse aí também não curte. Agora eu tô de volta na televisão. Tô de volta. Tá? Tô de volta. Você voltou? Aonde você voltou? A Record. Tá aí, Domênico. Eu adiantei no YouTube, a Xuxa foi pra Record, hein? É verdade. Foi, vai assinar. É mesmo? Vai trabalhar comigo. Eu adiantei. Ah, quem pronto, quiser vai agora no YouTube. Agora o porque é um, não, Rubens, é um proibidão. Tá, sabe aqueles textos que são proibidão? Tá lá no meu YouTube, lá. A Xuxa foi mesmo, aí gosta? Foi pra, tá é quase, sério? Só falta assinar. Eu levaram posso... o Gugu, levaram a Xuxa, não, quem mais? Não, o Alexandre Matos tá na Record agora. Você lembra... Ele levou todo mundo. Você lembra daquele programa que eu fazia, o TV Animal? Tão bonitinho, hoje eu vi o Aranha esperto. Não gostei muito. Não gostou? Não gostou? Alexandre Matos tá na Record agora. Eu, o RG, o Mano, o Portuga gosta de ver a Aranha. Ah, eu sou chegado. E eu gosto da caranguejeira, aquela bem peluda e grande. Então é você, né, Motinha? Eu que, né? Vamos começar por igual. Vocês. Nós. What the fuck? Essa é legal. Não é legal, mano? Essa é legal, velho. Sabe quem que é essa aqui? Sabe quem que é essa, Dudu? Deixa aí. Você não vai. Chuta 10 que você vai rasgar. Quem 10. É essa menina? Pai, a Fussa é meia conhecida, mas não tô lembrando. Pegadinha do. É conhecida, mano. É a Sasha do meu. Filha da Fussa. Ah, não pode filha ser. Não pode ser. Essa é amiga da minha filha. Tá esse tamanho, velho. Calma, a Sasha ficou grande, velho. Não tá aparecendo a Gisele, velho. Quantos anos tem a Sasha? Quantos anos 20? Deve ter uns 20. Ah, é mais ou menos da idade da. Não, é mais, hein? Não, não tem 20. Tem mais, hein? Ah, não pode ser 20. Não tem. Não. Tem 18 no máximo. 16 anos. É maior ou é menor? É menor, eu acho. Eu acho que é menor de idade, menor, eu vou pegar aqui, peraí. Imagina chegando menor. Em um almoço de domingo, você, Xuxa, Zafir. É, vou dizer, que viu? Que coisa, hein? Mas Motelho. 18ª contratação apresentada hoje, Aranha. Aranha chegou, né? Imagem, e aí, a primeira pergunta que perguntaram pra ele foi o seguinte, o que que aconteceu... Não gostei. Não gostou por quê? Da Aranha. Ah. Aí perguntaram pra ele, e aí, como é que você vai, né? Porque você chega num time que tem um grande goleiro, que é o Prass, né? Sim. E aí, a reserva? Ele falou, ó, realmente me incomoda, lógico. Eu sou um profissional, né? Eu era titular, me incomoda, mas eu tô aqui pra ajudar o Palmeiras. Fui contratado pra isso, e é um time grande. E vai surgir oportunidade, né? Azedou, mano. E pra Aranha incomodar, agora tem tampax, né? Não é que azedou, mas... Fica um climinha lá, né? Quem que vai jogar? E o clima é desnecessário, velho. Porque o Prass aí melindrou de bobeira, Domênico. Tá na cara que quando os dois estiverem 100%, ele que joga. Mas não tenha dúvida que o Prass vai dar chilique. E outra, Domênico, pra você provar que é bom, você precisa ter um concorrente à altura. Uma coisa, você fala, eu faço pastel muito bem. Aí você fala, bom, mas qual que é teu parâmetro? que só você faz, você pode jogar ao vento e falar, eu faço muito bem. Mas se chega outro fazendo... E chega um concorrente e você mostra que você é melhor que ele, porque todo mundo vai lá no teu pastel, você prova que você é melhor. Outra coisa, falar em pastel, pastel da Sueli, na Nossa Senhora do Loreto lá, né, mano? Valmorista, famoso. Pastel da Sueli, mas tá muito grande o pastel lá. Não, lá tá bom. Pastel muito grande. Pastel bom da Maria. Eu prefiro ter dois grandes goleiros do que um grande goleiro e uma porcaria. Não, com certeza. Desculpa. Do que o Deola, né? Não importa. Não, eu prefiro. Prefiro esse problema aí. Já que vocês estão achando que é um problema. Você sabe qual é o problema? Ou pelo menos aqueles que acham que é um problema, né? Imagina. Eu prefiro ter esse problema. Aliás, o treinador, eu acho que ele tá achando sensacional ter esse problema. É, mas ele pediu elenco, dúvida disso. Né? Agora tem. Vamos e ver. Ano passado o Palmeiras sofreu por causa disso. Que tinha um goleiro, um outro... Foi o Fábio. Então, machucou vezes, e aí o Palmeiras ficou naquela situação difícil. Às vezes acontecem erros, né? Uh-huh. Que o cara sabe que ele errou e não conseguiu. E ele viu, ele falou, bom, agora preciso ter dois caras bons aqui. Você sabe qual era o meu medo, pra não Dodô? Ter mais esse problema. O Wesley ter continuado no elenco era meu medo. Sabia, RG? Se o Wesley tivesse ficado, era capaz dele chegar no prazo e falar, ó... O Aranha falou que você tem mão de alface. Aí ele vai no Aranha e fala, Aranha... Ah, fuxiqueiro, vovó. O Prazo falou que você tem mão de alface. Ele é fuxiqueiro, vovó. Mas esse tá indo pro São Paulo. Não, eu sei, mas... Já tá no São Paulo. Dizem que ele faz essas coisas ali. Ok, ok. Ele tá inscrito no Palmeiras pelo Paulista. Apesar... Não, tá inscrito... Não, tá não. Tá, falaram que ele ia inscrever. Não, está inscrito no Paulista pelo Palmeiras. Ele é jogador do Palmeiras até fevereiro. Ele tá treinando lá. O Palmeiras vai deixar pagando o salário dele. Vai treinar em separado. Ele treina em separado pra não não sabe o que eles fizeram por isso. Wesley, sabe igual o RG quando faz no aquário, sabe, Dodô, que pega o peixinho novo que você põe numa cumbuquinha do lado? Fizeram isso, mas tem só na portinha. Dó. Isso, mas você ele já, quer? Apesar do Gil, a Thaíde Gil Guerreiro que entrou no ar aqui. Gil falou, do Guerreiro. Não, a Thaíde não entrou aqui no ar ontem. Apesar dele ter falado que não sabe, que é do Palmeiras, é do São Paulo sim, toda a mídia falou, todo mundo já sabe que é, sabe? E ele só não está no São Paulo agora. Anteontem, ano passado. Sim. Não está porque o Palmeiras, o presidente, ele tá com uma raiva desgraçada do Aidar, por causa daquele troço todo, achou que foi antiético. Do Caiaque! E aí fez várias coisas. Pegou uma delas. De queijo, que delícia! Exatamente. Uma das coisas foi essa do Wesley. A segunda coisa foi tentar arrancar um patrocinador que estava perto de São Paulo, veio pro Palmeiras. E outras coisas aí que aconteceram aí. O negócio do rapaz lá do Goiás também que veio. Um monte de coisas que aconteceram. Né? Que O Dudu. Então a chapelaria mudou de lugar agora. Craque Dudu. A chapelaria era do Paulo Nobre. São Paulo só dava chapéu pra... Agora ele virou a chapelaria. Tem o patrocínio isso tudo, também. Isso tudo, me desculpa, viu, Malta, mas eu acho, eu jamais pagaria salário do jogador, que eu sei que eu não vou utilizar mais. Eu liberaria, dane-se. Eu não vou ficar pagando. Eu 300, liberaria também, 250, 300 pau pra. Por birrinha. Não, por dois meses, você vai pagar 700 mil. Por birra. Quase 600, 700 mil. Por causa de Henrique, por causa de birra. De polga doce. Ah, deixa os 600 na minha conta aqui, entendeu? Nesse caso, passa os direitos de imagem também, Dodô, nesse caso. Tem que pagar tudo, ele não tá nem aparecendo. Tem que pagar, tá no contrato. Acho que é no contrato. Salário, salário. Aí que tá, entendeu? Tem que pagar, pô. Você prefere pagar dois meses pro cara não jogar Libertadores a primeira fase do São Paulo? Deixa jogar essa porra aí, não paga. Pega dinheiro ainda, capaz de O Santos ficou pagando 20 anos o Fábio Costa. O Palmeiras chegou no Santos lá. Tudo bem, os caras estavam com o salário atrasado. Tudo, e o Palmeiras ia pegar de graça, mas parece que o Palmeiras tá. O Mendieta vai pro Santos, não é? Não vai mais. Não vai mais. O Santos falou que ia dar prejuízo lá, melhor não. Pintou um chulepa lá. Mandaram vidro. Mas sabe que eu fiquei sabendo? Mandaram vidro do Mendieta. Tudo bem, mandou. Aí o presidente falou, tá em slow motion. O cara falou, não, tá normal. O Palmeiras parece que pagou todos os atrasados lá, que o Santos teria que pagar, o Palmeiras pagou. Então ajudou, né? O Santos também. E... Ou seja, acordo de cavaleiro. Agora, né? Podia chegar lá, o São Paulo podia, sei lá, é que a briga é feia. A briga. Faz um russo, estando bom, mas não teve. Dodô, sim. O Palmeiras aí que espera a liberação do Dudu, né? Já foi liberado? Já foi, o Dudu. Pode jogar, tá liberado. Tá liberado? O Dudu já pode jogar. Dudu. Não pode jogar ainda. Não tô comendo bom. Você tá adoro ver você com a boca cheia. Eu não gosto de pão de queijo. Quem mandou pra nós foi o pessoal da Central Nacional Unimed. Uau, Unimed é bom. Unimed é bom. Você um recado lá do vidro. E o Palmeiras vai ganhar 1 milhão aí pela venda do Barcos, né? É verdade. O Barcos foi vendido por 8 milhões pra China aí. Não. E 1 milhão é do Palmeiras. Uma milha. Uma milha aí, mais um Turu que entrou. dos 4 milhões que falaram que o Nobre perdeu nele, voltou um, pelo menos. Três, olha, é. Três. Negócio tomar o chapéu. Voltou um e vem algum jogador e ainda tem 15% do Moreno. É capaz de se esquecer. Não, do Barcos. O Barcos, o Palmeiras ainda tem um Tinguala também. Mas é um milhão. Já falou um milhão. Já falou um milhão. É um milhão só? É. Um milhão. Mas ah, o não dá pra fazer nada. Então, do, não, tudo bem, um milhão. Um milhão, tá bom. Ô, mano, tá bom. Um clube? É nada. O que você faz com um milhão aí pro clube? Tem que pagar. Paga o salário do Wesley, 2 meses. Não, mas não é assim. E só, né, RG? Ah, não. Tá vendo, RG? Então, mas paga. Ah, bom. Vamos ao São Paulo. Quem? São Paulo. Are you ready, São Paulo? Hoje foi apresentado o Centurion, né? O jogador... E é armado, aí, hein? É? Chegou armado. Mas a cara dele... Ele mesmo falou que era coisa de moleque, quando ele era moleque e tal, papapá. Foi apresentado aí, né? O São Paulo que trouxe o Centurion aí com a ajuda de um milionário aí, né? Um torcedor do São Paulo, Vinícius Pinotti, que investiu aí 12,7 milhões pelo jogador. Né? Não, mas... Ô, Mota... Ontem, né? Foi ontem. Ontem. O doutor Ataíde entrou e falou isso, e realmente, né? E, inclusive, na entrevista aí, porque quando foi apresentado, ele também estava lá, né? O Pinotti, o Vinícius Pinotti. E falou e que realmente ele prestou dinheiro para o São Paulo, comprou, né? E o São Paulo vai devolver... apagando os juros do mercado, eu não sei como, mas sem... O cara não vai ter nenhum lucro com isso, com a história. Na minha época, eu não pedi dinheiro. Essa palavra dele, mano. Na minha época, tô tinha dinheiro. Olha, Motinha, desculpa. Desculpa. Com todo respeito aí, a esse cidadão que emprestou dinheiro... Não, é isso, Mota, mas ninguém faz... Tá certo? Isso daí pra um clube de futebol. Não faz. Ué, o Paulo Nobre com todo respeito. Gente, o Paulo Nobre tá ganhando dinheiro com o Palmeiras. Ele cobra um juros mínimo, mas ele ganha. Desculpa, você não fala, vou colocar 12 milhões ali, empatar 12 milhões a contratação de jogador e falar, não quero nada em cima, ninguém gente. Dá dinheiro, gente, para. Desculpa, vamos parar de ser burro aqui. Com todo respeito aí ao Ataídio Guerreiro, é um cara sempre solícito. Quando a gente liga, ele participa aqui, é sempre um cara... solícito, é um cara muito bem educado, gosto muito da linha que ele segue, tá certo? E não ataca adversários aí pra poder elogiar o São Paulo. Mas ninguém ganha dinheiro. Então, ninguém dá dinheiro. Domênico, desculpa. Ah. Ninguém aqui é Papai Noel, ninguém não. É fada do dente, tá certo? Não. Que põe dinheiro embaixo do travesseiro e vai voando lá pro horizonte. Desculpa, gente. Mota, na boa. Concordo. Alguma coisa esse cara tem, tá certo? Ou ele vai ganhar com a transação, ou ele vai cobrar um juros do São Paulo que não é um juros como se fosse de um agiota. Eu tô falando que veio oficialmente. Então, Mota, mas não tô rebatendo o que você tá dizendo. Eu tô falando com relação à declaração do cara. Eu tô falando que eu não acredito. Eu não acredito. E eu acho que muita gente que também não acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, possivelmente também deve ter duvidado dessa declaração. Com certeza. Não é um desprestígio, Mota, é o que você tá dizendo, mas talvez se ele disse isso de fato, falando, porque não vou ganhar nada em cima. Eu duvido. Eu também duvido. Eu duvido. Eu amputo um testículo e faço embaixadinha se isso acontecer. Só tem um agora. Só tem um. E depois dou pra mim esse testículo. Esse jogador, ele tem valor de mercado. É um cara muito jovem. O São Paulo tem 70%. Que valor de mercado? Não. Mercado do quê? O Real Madrid tá atrás dele? Calma. Que valor de mercado? Deixa eu te explicar. Se ele for bem, mano, ele é um jogador. Ele é moleque tem um mercado estrangeiro. Ele pode ir lá pra fora. Não pode sei. Ser vendido. Porque dizem, antes, até inclusive essa declaração foi dada pelo Ataíde Guerreiro. Ele só não foi pro Real Madrid porque ele postou uma foto com a arma. Sim. Ou seja, então que mercado que ele tem? Se ele não tinha mercado com 16 anos, RG, pela foto que ele publicou... Ele pode ir pra Síria. Que acredito que ele não terá com 28 também. Que o problema foi a foto que ele postou. Então, se ele meter gol... O Ataíde e o Guerreiro falou isso aqui ontem. Se ele meter gol, mano, vou bem no São Paulo, vou campeão da Libertadores, vou ser o artilheiro aí da Libertadores, do brasileiro... A foto vai importar bem pouco. Ele agora, vai ser vendido, vai ser. O que me chamou a atenção. Mas eu não critico ele pela postagem da foto, não. Ele nunca postou uma foto assim. O que me chamou a atenção ontem, viu, Mota? Fala. Na declaração do Jogueiro. Foi hoje? Ontem, não. Ontem, aqui no estádio. Vocês prestaram atenção quando ele disse que não sabia quem é que indicou esse jogador? Estranho, né, cara? Ele falou que é um conjunto de pessoas dentro do São Paulo que trabalha com isso. Isso depois depois ele falou, tem um conjunto, mas ele não sabe quem indicou. Ele não sabia dizer quem indicou. Né? Eu só estou lembrando isso porque vem em cima daquilo que o Sombra tinha comentado. Né? Tinha sido um apelo de redes sociais. Achei muita coincidência, né? Agora, é uma aposta, né? Porque é muita grana. Por 70%, nem 100%. É muita... 12,7 milhões. Mas entendo. Por uma parte. Agora, Mota, eu já vi jogadores que vinham da América do Sul que muita gente aqui do resto da América do Sul botavam a fé que o cara ia dar certo, o cara não conseguia dar um chute na bola. Vi outros que quase ninguém conhecia, no caso do Barcos, que pouca gente conhecia. Na época eu falava pro Domênico, do jogador da LDU, veio aqui e hoje tá indo embora do Grêmio, um dos melhores centroavantes do Brasil. Lembra do De Federico? Todo mundo falando, pô, o cara, não sei o quê. Não rolou. O Canhete no São Paulo, não rolou. Às vezes acontece. Não, velho, precisa esperar, o cara tem que se adaptar bem, precisa jogar, tem que ter calma. Que ele tem nome isso lá fora, no clube que ele tinha, ele é bom. Ele, no clube dele, no Racing, ele foi bem. Vamos ver no São Paulo. Olha, vamos falar aí uma história que tá rolando aí, né, do Dória, que ontem foi negado até aqui, porque ele falou que as condições eram muito, muito difíceis. Muito, muito difícil de trazer o Dória, o Ataíde falou aqui. E realmente existe aí um burburinho, né? Inclusive alguns jornalistas estão cravando aí que o Dória já é do São Paulo. Primeiro, o Olympique de Marseille. Soletre Olympique. Eu falei isso. Olympique. É, não é Olympique. Ninguém falou Olympique. É, falou Soletre Olympique. Ninguém falou Olympique. Falou sim. Trouxa. Conclua. Olympique de Marseille. Fala Marseille. E né? E estaria com o contrato em mãos, mas não estaria disposto a liberar o jogador, porque pagou muito caro por ele, mas tem a confusão dele com o técnico, né? É louco, Bielsa. Sim. E então, o que falam é que ele poderia vir por empréstimo até o fim da liberta. Soletra empréstimo. E vai ficar enchendo o saco, cara. Cara, para de rádio, é chato, mano. Nossa, vou um palavrão, mano. Eu, que absurdo. Eu falei, caraca. Não brinco falei, mais. Tô chateadinho. Vou ligar pra Jeliquinha e reclamar de você. Vai ficar quem? Pra Jeliquinha. Jeliquinha, nossa. Quinzinho é teu fã, cara. Ah, Quinzinho. E aí, todo mundo tá. Tem um grande jornalista aí que cravou que já é do São quem Paulo. Quem é o jornalista? O depende PVC. Quem. Ah, o PVC sabe das coisas, hein? Vamos ver, né? Agora, eu procurei saber, falar pra mim que. Olha, tá lá a proposta, mas tá muito difícil pros caras liberarem. Quanto que é o valor do jogador? Não, ele viria pro empréstimo. Ah, tá bom. Se esse Centurion, que custou tanto, arrumou um cara pra emprestar, por que não pode emprestar pro outro? Pra trazer o outro? Cara, a vida é simples, é só virar a página. É, mas vai saber. É que é o seguinte, é mais fácil você conseguir um cara pra bancar um jogador que vem em definitivo do que você conseguir por um empréstimo de um outro atleta que não é teu. Nada. O cara tem amor ao clube, tem dinheiro pra caramba. Não, mas por quê? Você tá tirando sal, os caras, meu. Bota o dinheiro. Quer dizer, agora todos vão fazer isso? Não sei, ué. Você quer ganhar um guarda-comida, mais dinheiro pra empréstimo de um jogador? Fica com a Zilu e depois paga a pensão. Então agora vamos aguardar aí. O Ganso treinou, deve voltar aí contra o Capivariano. Olha que nome quem bonito. Quem joga nesse time é o Amaralzinho, Domênico. Lembra do Amaral, do Palmeiras? Amaral, Palmeiro. Ele jogava. Joga no Capivariano. Tá. Então é isso. Tem mais furo, não? É só isso. Você só isso? Tá ótimo. O que você achou da apresentação do Aranha? Não, você não. Não. Eu, por mim, tudo bem. Ó. Tudo bem. E aí, jogador. E aí, vamos ninguém. Então. Vamos pra onde agora? Vamos. Vai, fala do Santos aí. Ó. Santos. Let's go! Fala do Santos, não. Então, RG. Fala, Matica. O Santos fechou seu ciclo de contratações aí, né? Falou que não vem mais ninguém. Mas tá, deixou em aberto lá, né? O Walter? Umas 5 vaguinhas lá, né? Então, mas é aquela história. Não vem mais ninguém porque não tem mais dinheiro, não tem de onde tirar. Mas aquela história que tá faltando, tá. E o Walter aí, inclusive, aí, que tava na boca, né? Pra fechar com o Santos aí. A pedida foi muito alta, desistiram, até houve uma contraproposta aí. Peraí, depois você briga. Eu não errei. Então, vai lá. Contraproposta. Eu vou embora. Fala quanta proposta, Pedro. Quanta proposta. Mas encerrou aí, viu, RG? E outra coisa que o Santos fez aí, ele aumentou o salário aí da molecada, né? Sim. Pra não acontecer o que aconteceu com o Ganso. Então, por exemplo, o Giovani, o Lucas Lima, o Alisson. Né? E o Gustavo Henrique receberam aumento aí. Gustavo Lima? É. Gustavo Henrique, não é o Lima. Ah, Gustavo Lima é o zagueiro que tá falando. Ah, não. Então. Que tem o Gustavo Lima lá? Gustavo Lima. É o do Sertanojo. Vem ao time forte! É que a RG gosta, então ele lembra. Sertanojo. A gente chama ele Gustavo Lima. Ah, tá bom. E mas o importante, Motinho, é o seguinte. Acho que a boa notícia pro time é esse aí. E a gente tem que torcer pra dar certo. E, gente, não é Gustavo Lima, é o Lucas Lima. Só pra quê? Senão... Ah, daqui a pouco os caras pegam a pena, né? Senão... Com o Tobias hoje. É, se não começa, né? Já dispara Mas eu tô dizendo, o mais importante não é... O time é esse aí, a gente já sabe, vai torcer para dar certo. Mas eu acho que a notícia mais importante realmente é com relação à grana. Então o Santos acertou aí, né, nos salários, não só dos jogadores, como de funcionários. Eu não estava lá, não sei. Pelo menos são essas as notícias que correm. Então é muito bom ler isso, é muito bom saber disso, né? Acho que é isso que vai tranquilizar e botar de novo aí o Santos no trilho. É torcer para dar certo. E amanhã temos jogo, né? Tem jogo amanhã? Tem. Com o Corinthians. O Santos joga amanhã. Não lembro quem é, mas tem. E acho que TV, né? É mesmo? É, quarta tem o Cicaldo. Não, amanhã passa o Corinthians. Amanhã é o Coringão, lógico que é. Vê direito aí, mano. Acho que tava. Na Band, que eu acho que fizeram a chamada. Vê aí. O quê? Do Santos amanhã. Ah, mas RG, desculpa. Quando eles estrearem na Libertadores, você vai parar pra ver o Santos? Não, o RG. Não, eu tô falando na chamada, porra. Chamada. Na Band. Você joga amanhã pela Libertadores? Óbvio. Amanhã o mundo para, RG. Você não tá antenado, mano? É que vocês vão se despedir amanhã. Despedir. Tem jogo de volta ainda. Você tá desinformado, RG. Então vamos falar do Corinthians? Ah, Corinthians, RG. E o Santos, ele joga dia 4, tá certo? Às 22 horas. Que é conhecido como... Amanhã. Agora não. O Santos joga às 22 horas. Mas ninguém vai ver, né? Vai ver a tragédia. O narrador pode morrer no ar amanhã que não vai acontecer nada. Vai ver a tragédia. Todo mundo vai ver o Corinthians. Mas tá de brincadeira. Vai ver a tragédia da Ibope. Se liga, primeiro a gente vai ver a catástrofe. É. Depois nós vamos ver o show. Deixa eu fazer uma pergunta, RG. Eu vou ter que transmitir o Santos, que gosto pra caramba. Mas na mesma hora é jogo Corinthians, era Globo. Como que eu vou ver o jogo do Corinthians? Vai pro jogo do Corinthians, pô. Eu vou ter que ver o Corinthians. Ô, mano. O Corinthians aí que disse que aumentou o preço dos ingressos aí pro derby. Sim. Né? Não foi o Corinthians? Não. Quem foi? Palmeiras, manda do Palmeiras. O Palmeiras é assim, Motinha. Não, mas para o Corinthians vai estar 200 conto. Então, é assim, o jogo do Palmeiras contra a Ponte Preta já tá marcado aí o valor do visitante em R$200. Caraca! Possivelmente, contra o Corinthians, a diretoria do Palmeiras ainda não oficializou esse valor aí, mas eu acho que eles vão manter esse preço aí de R$200. Esses R$200, cara, eu acho, sinceramente, é um absurdo. É um absurdo, é uma calamidade. Acho que a diretoria do Palmeiras deve estar fazendo isso justamente para que a torcida visitante não vá. É uma estratégia para, inclusive, você, teoricamente, preservar o seu estádio. Vocês viram o que aconteceu no primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras, que alguns imbecis foram lá e depredaram o estádio do Corinthians. Pode ser que no inverso aconteça essa mesma coisa. Então, você, teoricamente, podando o direito do torcedor acessar o estádio... também, mano. Então, possivelmente terá, Domênico. Possivelmente terá, mas eu acho que a diretoria do Palmeiras não quer correr esse risco. Já foi feito esse acordo no primeiro jogo. Em vez de fazer esse acordo, eu volto a frisar, eu já venho falando há muitos anos isso. Não é de agora que eu venho falando isso. Muita gente eu já vi na mídia falando que... Torcida única. Ah, se partir para torcida única, vamos atestar que somos idiotas ou incompetentes. Olha aqui, ó. O que não pode é ficar acontecendo esse tipo de coisa. Então, assim, mando único, gente. Acabou, não tem essa. É mando único. Corinthians, na arena do Corinthians, vai lá, só torcedor do Corinthians. Palmeiras e Corinthians, na arena do Palmeiras, só os torcedores do Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, mando do São Paulo, só torcedor de São Paulo. Palmeiras e São Paulo, na arena do Palmeiras, só torcedor do Palmeiras. Acabou. Porra, velho, será que é difícil fazer isso? Eu discordo disso, Domênico, porque não tinha nada mais legal do que num clássico você ter o estádio dividido. Mano, mas não tinha muito, tinha muita coisa que era legal que não dá mais. Mas desculpa. Tinha muito, bandeira era um negócio bacana pra caramba. Não concordo. Os quando entravam faziam aquele... Fazer isso, Domênico, fazer isso é você atestar a derrota da sociedade. Já tá testado faz tempo, Ô, Domênico, eu discordo e vou falar o porquê. Enquanto o governo não mudar as leis... essa lei nossa tá mais velha. É justamente isso, Domênico. A mesma coisa, você fala, mas a torcida tem que ter. Quando for Corinthians e Palmeiras, só Corinthians. Palmeiras e Corinthians, só Palmeiras. Desculpa, eu discordo completamente. Porque o negócio é o seguinte: a mesma coisa, você pega a tua mulher com um amante no sofá, você vai lá e vende o sofá. Tá errado. Não, é diferente. O negócio é o seguinte: não é, e vou falar o porquê. Eu acho que o que tem que mudar, Domênico Gato, de fato, pra alguma coisa começar a mudar de vez nesse país, são as leis. A partir do momento que você tiver leis severas, que todo mundo, mas na Inglaterra deu certo. Deu certo. Não é porque a Margaret Thatcher pegou e falou, hooligans, parem de brigar. É porque ela mudou a lei, Domênico Gato, e o torcedor bandido, ele é tratado como tal. O torcedor brigou, ele matou, ele fez o diabo, ele vai ser preso. Qual que é a probabilidade? Hoje no Brasil, se o cara é preso, ele fica 2 horas no DP, toma 2 tapas na orelha e é liberado de novo. O que aconteceu na Inglaterra pra acabar? Mudou a lei. Mudou. Em quanto tempo mudou? Isso é rápido. Se você mudar o código penal, é rápido. Não estão nem aí, mano. Ó, morre nego pra cacete. Não é por causa de torcida, não. Vamos falar de outras coisas aí. Mataram uma policial com a filha ou filho dentro do carro. Não aconteceu pouco. Pegaram o nego, ele vai ficar lá 2 anos, 3, e vai sair então, pra matar falar, mais Domênico. Então eu te falar o porquê não vai funcionar. Não vai mudar as leis. Então tem que mudar alguma coisa. Mas sabe por quê, Domênico? E é pra ontem. Eu vou te falar o porquê não vai acontecer. Né? O São Paulo foi jogar contra a Penapolense no final de semana, na estreia do Campeonato Paulista. Torcedores do São Paulo e da Ponte Preta quebraram o pau. Detalhe, o jogo não era São Paulo e Ponte Preta. Sim. Eles se encontraram no caminho e quebraram o pau. Ah, mas aí é um outro Corinthians problema, e Santos, é um o Santos problema. Jogando na Vila, o Corinthians jogando em Itaquera, torcedores das duas equipes quebraram o pau. Quantos caras tá querem? Certo? Jeito, então, Domênico, pegar e falar, mas vai ser torcida única. Os caras, quando querem, eles vão e se encontram. Hoje, dentro do estádio, não existe mais problema. É hipocrisia falar, mas dentro do estádio a coisa é perigosa. Não é. As grades separam, dentro do estádio não tem mais briga. A não ser a torcida do próprio time. Não, eu entendo o que você está falando, entendo, e continuo com a minha convicção de que tem que ter torcida única. Respeito, lógico. Eu entendo que eles vão. Eu entendo o que você está falando também, e eu acho que era até legal. Eu vou além. Com esse sistema aí de você comprar numerado, você teria toda total condição de você até colocar torcedores de outros. Palmeiras e Corinthians, tudo misturado. Eu acharia sensacional. Não existe mais essa possibilidade, já acabou em 80. Acho que nem sei se foi 80. Acho que foi até. Foi 80 que acabou? Que começou? 80, acabou. Não importa quanto. Mas terminou há muitos anos. Então, assim, a coisa foi mudando de uma forma. Porque o ser humano também foi se armando, foi mudando. Porque assim, a sociedade foi se armando. O ser humano é um bicho complicado. E estragou. Ele é mal educado, olha, no trânsito. No dia a dia. No ônibus, no metrô. Hoje eu tava lendo uma. Pra você ter uma ideia, eu li uma reportagem no. Saiu aqui no site da Globo. Eu dou até a fonte, não tem problema. Globo.com divulgou uns humoristas. Tava falando até pro Rudy aqui. Dois humoristas fizeram uma matéria lá nos Estados Unidos, na Disney, brincando, zoando os brasileiros, como eles vão pra Disney. De tirar selfie, de perguntar coisas com mímicas. Esse selfie é zoando mesmo. Esse selfie é o de menos, hein, Domênico? Eles estão na deles, eles têm que estar na deles. Furando fila. Porque o brasileiro é assim. Então, bicho, se é assim, cara, você quer que mudar quando? Sabe qual a treta, Domênico? É a filosofia de querer levar vantagem em tudo. Mas é assim que você tá sendo malandro tudo. Desculpa, eu acho que tem que... Eu entendo o que o Mano diz. Seria até legal que mudasse as leis ontem. Do jeito que ele falasse. Aliás, as leis tem que ser mudadas, mas já faz tempo. Já faz tempo que tem que ter sido mudada. Sabe? É menor matando e ficando livre. Tem que baixar esse troço aí, né? Tem que... Não acontece porra nenhuma. Tá mais que certo que cobrar 200 milhões pra ir lá no estádio do Palmeiras, que é mais bonito. Isso é uma outra quando coisa. Quando é lugar bonito, tem que pagar. Isso é um outro detalhe também, que se você tem um estádio novo, você tem que pagar mais caro. Você vai na mansão, tem que pagar 200 milhões. Mas deixa o Motinha falar lá, terminar o Corinthians. O custo é maior e tal. Agora, eu continuo com a convicção que tem que ter torcida única, porque como mudou a coisa, vai mudar. Tem que mudar. É a minha opinião, mas beleza. Fala aí, Motinha. No momento que ocorre aí o último treino do Corinthians, né? Sim. Pro jogo aí. Os 11 guerreiros estão em campo. É isso mesmo. Eita. É um guerreiro só que não é um guerreiro. A gente aí faz o trabalho de... Eu chamo de 11 Ralphs. É. 11 Ralphs. Tá certo, pode falar. E a única dúvida, Motinha, é a escalação do Edu Dracena ou do Felipe ali na zaga. Porque o restante do time do Corinthians, possivelmente, todo mundo já sabe. Né? Porque ele disse que ele não tem condição muito de jogo, né, mano? Assim, jogar os 90 minutos é quase impossível pra ele. Essa é a única dúvida, Motinha. Né? O goleiro vai ser o Cássio, o lateral vai ser o Fagner. Um zagueiro é o Gil, o outro vai brigar ali o Edu Dracena e o Felipe. O lateral esquerdo é o Fábio Santos. Meio campo vai ter Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson. E na frente é o Emerson Sheik e o Guerreiro. Não tem muito o que esconder. E você que é um cara. Você que é um cara que não e foge. O Didi tá treinando muito saída de bola e marcação. Tu para saída de falar de bola. No ar que eles vão ouvir. Você que é um cara que não foge da polêmica, eu vou lhe perguntar porque eu queria saber a sua opinião, mano. Ontem já teve aquela fumaça toda, eu não tinha visto a presença do Zé Roberto e foi divulgado. Eu achei um pouco exagerada, mas é coisa de opinião, acho que não deve se divulgar. Fiquei sabendo que também o Tite fez um vídeo convocando a torcida do Corinthians a gritar no campo. Isto é verdade? O que, que você acha disso? Precisa falar pro torcedor assim, quando gritar? Gritar? Como assim? Não, mas ele fez um Portugal, vídeo, pro torcedor ir pro campo e incentivar esse o Esse vídeo, Corinthians. Primeiro, não é, isso. Não é preciso, mas isso é uma estratégia de marketing, velho. Isso daí é viral. Você começa a divulgar isso daí, começa a tomar corpo, tá certo? A torcida já entra inflamada. É. Não precisa? Óbvio que não precisa. A mesma coisa. O Rogério Ceni, o São Paulo vai jogar uma final aí, determinado torneio, um jogo muito importante. Ele chegar e falar, atenção, torcedor do São Paulo. É domingo, tem jogo, vamos pro Morumbi. Não precisa, mas é uma ação de marketing. É legal, cara, tem que fazer. Eu acho que tem que fazer. Porque aí sai daquele negócio, tipo, formal demais. E só vê o Tite, por exemplo, numa entrevista coletiva falando sério de jogo. Quando o cara vem e faz isso, é aquele Tite informal, é aquele Tite fora da câmera, tá certo? Até pra tirar o peso, né, mano? Daquela coisa, aquela coisa amarrada. Nesses tempos de hoje, o futebol precisa disso. Não, não é questão de precisar, Portuga. Eu acho que não é questão de precisar. Eu acho que toda alternativa que você tenha de expor a sua marca, porque querendo ou não, a gente tá falando desse vídeo aqui. Se não tivesse feito, a gente já tá falando só do jogo e não teria comentado do vídeo. Então tudo que agrega a marca, tá certo? O clube, eu acho que é vantagem, cara. O Zé Roberto. Todo mundo, gostei, não gostei. Independente de se gostou ou não. Estão comentando. O marketing do Palmeiras ali foi legal. Assim como o Santos, quando fez aquela reportagem ali, o Pelé e o Coutinho jogando videogame. Legal pra cacete. Legal pra cacete. Eu acho que o marketing dos clubes, eles têm que agir mais. E quando tem boas ideias, eu acho que tem que usar. Aquele negócio lá, o RG, o Zizal lá, falando o negócio da caixa lá. Aquilo lá, velho, pegou de uma tal maneira que todo mundo acessava pra ver. Eu acho que precisa entender e ter o discernimento do seguinte: se você faz uma coisa dessa voltada pra incentivo, voltada pro espetáculo, voltada pro jogo e é benéfico, tá ótimo, tá maravilhoso. O que não pode é incentivar violência, o que não pode é incentivar briga, o que não pode é incentivar rancor. Tá tudo certo, velho. Eu posso falar uma coisa? Agora deixa eu falar, o Tite vai falar agora um momento. Eu quero falar pra ti. Tentei contratar o Zé Roberto pra amanhã. Pra ele lá no vestiário. Tentei, ele não tá, mas eu tive uma ideia. Você tentou convocar quem? O Zé Roberto pra fazer a preleção. Tá louco, como assim? Eu tinha até uma ideia, todo mundo batendo no short do outro, falando, o Corinthians é grande. Pra ver se eu consigo tomar a carteira de alguém. Eu vou falar pra ti uma coisa. Já até pensei na minha preleção. Vai, então faz aí. Eu vou citar uma linda música do Cancioneiro Popular pra todos os jogadores. Então faz aí. Alô, minha galera, preste atenção. O reboleixo é a nova sensação. Menina e menino, não fiquem de fora. Que vai começar o pancadão. Bota a mão na cabeça que tu vai começar. O reboleixo, tchon tchon, o reboleixo. Quero ver se a gente não vai ganhar. Como assim? Que preleção esquisita. Essa preleção é do Tobias? Olha, parece. Se perder o jogo, vai ter um reboleixo, sim. Não vai perder. Começa aqui. Não vai perder. E digo mais, atenção, o Brasil inteiro tem que torcer pro Corinthians amanhã. É isso mesmo. Torçam mesmo e paguem um pau. Olha, e como haverá eleições no Corinthians, como é tradição do Estádio 97, quando os candidatos aí querem vir, nós convidamos eles. O Roberto de Andrade estará aqui quinta-feira. Porque a Dilma não quis. É. Ela já no dia agenda pra vir. Mas a Dilma já estava garantida. Ela sabia que não precisava do estádio. Quinta-feira o Roberto estará aqui, né? E o outro candidato, o Citadini, estará sexta-feira por telefone, porque não poderá estar presente. Oi, eu vou dizer o seguinte, meu velho. Você vai estar sexta. O importante... Você vem sexta? Pelo telefone. Não, por telefone, que eu tô sem bilhete único. Você tem que vir. Você tem que vir aqui, é o seguinte, porra. Ô, meu velho, O Corinthians é o World Championship. O que é World Championship? É o maior do mundo. O Gil é melhor que o Kaká. Eu vi. Isso eu sempre disse. Oba, você leva lá a carne pro churrasco, viu? O carvão o Bar não vai mais no clube. O Bar vai no clube. Não vai mais, abandonou. Ele mijou muito na piscina. Não abandonou. Não vai mais. Tentaram agarrar ele na sauna lá. Aprendeu, Bar. Aprendeu. Ele não vai mais na sauna. Assim que funciona. Só uma curiosidade sobre o jogo do Corinthians amanhã. O goleiro reserva do Once Caldas é ninguém mais, ninguém menos que Juan Carlos Henao. Aos 43 anos. Com o mesmo short, a mesma faixa na cabeça, ele é reserva. Onde ele tirou foto com o Mito? Ele é reserva lá, foi campeão da Libertadores, o Juan Carlos Henao. Henao, ou você gosta ou você pega. Bom, Vamos começar aqui o programa. Muito obrigado, Motinha. Vamos às primeiras ligações de hoje. Lembrando que hoje só entram ouvintes que nunca ligaram, aqueles que nós consideramos virgens. De ouvintes virgens. Dedinhos virgens. 32847097, em nome de Engove, vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. E também de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá pro ouvinte? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, alô? Alô? Ah, opa, quem fala? É o Wesley. Ô Wesley, tudo bem? Ai, sai fora logo do Parmeira, vai. Não, vaza, já foi. Já saiu. É o Wesley do quê? Wesley Duarte. Duarte? Isso. Quantos anos, Wesley? 27. 2.7 hoje, RG. Duarte? É. Wesley Duarte. É. Ainda bem, é sinal que ele é de obra-prima, né? Duarte. Sensacional! Não, sem violência. Você parece um imbecil. Mas sem violência. O RG está de TPM hoje, eu não vou brincar mais com ele. Não quero apanhar. Wesley, qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Jardim das Nações. Nações. Cadê o Benjinha? Jardim das Nações. Benjinha, onde é Benjinha? Onde é Benjinha? Ah, sei não. ABC. ABC, aquela música do Pelé. ABC. Mas que ridículo. Nossa, é chupa, igual. Chupa todo igual, mundo igual, aí fora. É ridículo igual. E o Barbosa, faz aí, mano. Nossa, Barbosa. Nossa, como é ridículo isso. Agora, ele acha legal pra agora caramba, eu vou ficar cara. Falando ele igual Barbosa. Nossa, como é ridículo. Puta, imbecil, velho. Aí quando não vem ninguém, ele fica falando, ô, deve estar fazendo exame. É. Ué, ele não veio hoje? É idiota, né? Todo dia. Ele veio hoje, não é um idiota. Não vou falar do meu filhão assim. Quem? Do meu filho, respeito. Onde ele tá? Onde tá, Carlos? Seu filho? Eu vou tatuar no meu bíceps, respeito. Aonde? Meu bíceps. Respeite bem. E a família, tá bem? Também estou cuidando bastante, dando aquele trato de responsa, porque comigo é ousadia e alegria. Que beleza. Wesley. Oi. De time? Corinthians. Ah, sim! Coringão, mano, Coringão, mano. Ô, amigão. Olha só. Tá pronto pra guerra amanhã? Com certeza. Ah, velho, amanhã é o bicho, Deus, hein? Amanhã é o chicote estrala, hein? Amanhã o Coringão estreia novamente na Libertadores, velho. A Libertadores estava com saudade do Corinthians. É isso mesmo. Doa quem doer. Momento fofarrão, pelo amor. Doa quem doer. É ou não é, amigão? Quem tava com saudade? Esse Libertadores sem Corinthians não é Libertadores. Ah, não. Até vocês ganharem, nunca foi, então. Fanfarrão! Esse é. A Libertadores nunca foi a mesma coisa, Motinha, depois que o Corinthians ganhou a competição. Você sabe disso. Ah, para, sabe vai. Disso. Ganhou um charme agora, especial. Vai. Ganhou um charme especial. Ô, amigão. Oi. A principal dúvida que eu acho que o Tite deve ter na cabeça nesse exato momento é a escalação ou do Edu Dracena ou do zagueiro Felipe. Se você fosse o Tite hoje, nesse exato momento, você faria o quê? Cara, se o Edu Dracena fosse um saci, eu escalava ele no lugar do Felipe. Ele é horrível. Então, cara, eu também não confio muito no Felipe, mas querendo ou não, o Edu Dracena, eu não sei como é que ele tava se condicionando fisicamente no Santos, RG. Porque pode ser, todo mundo, mas ele tá treinando com o grupo. Mas o cara, quando já tá próximo de sair, muitas vezes não é aquele treino intenso. Dá uma tirada. O cara já dá, não é um migué, mas é aquele cara que fica dando aquele trotezinho ao redor do gramado. Dá uma tirada de pé, lógico. Tá certo, aquele cara que não vai fazer um esforço físico talvez tão grande, por mais que ele quisesse. Tanto é, não, mas eu tô falando com relação ainda à presença dele no Santos. Então, ele tava ali se condicionando. Mas por mais que ele tenha talvez o objetivo falado, não, quero acertar com outro clube, mas o cara vive aquele período de indefinição e o cara não consegue se concentrar, talvez. Ele tava lá, aquele negócio, entra na justiça, não entra na justiça. Vem de uma série de jogadores aí rompendo o contrato com o Santos porque não tinha o pagamento, né, RG? Então, era um outro contexto. Ele chegou no Corinthians, passou acho que uma semana, ele já torceu o tornozelo. Ficou também uma semana sem treinar. Não sei até que ponto é vantagem você colocar o jogador num jogo como esse. É uma aposta, né? Porque numa dessa o cara tá defasado fisicamente perante o Felipe. Não que ele seja melhor que o Felipe, pelo contrário. Os dois 100%, tenho certeza que o Edu Dracena joga. Mas eu não sei fisicamente falando se o Edu Dracena tá 100%, cara. Você sabe que eu tava pensando se eu botar o Felipe ou o Edu Dracena, deu um tilt na minha cabeça. Tá, fumaça aí, Tite? Era pra fazer uma rima com o meu nome. Ô, amigão. Oi. É, tem uma incógnita também nesse meio campo aí, cara, porque o Jadson é aquele cara. Por mais que ele tenha jogado bem a primeira partida do Corinthians no Campeonato Paulista, eu elogiei o Jadson ano passado e depois caiu do cavalo. Tá, cara, medo, né, mano? Qual tá é o Jadson medo, que nós devemos acreditar, cara? Cara, a gente deve acreditar naquele Jadson do Paulista do ano passado. Você tá com medo, mano? Não, não, eu espero que o Jadson ele acerte nesse meio campo do Corinthians, RG, porque o Jadson tem qualidade, velho. Eu quando falava que Magic Jadson, aí eu brincava, jogar bola, mas é um cara que não é bobo, né? É um cara que ele sabe jogar, ele infelizmente sabe jogar depois bola. Não teve uma continuidade. Eu espero que esse ano aí a coisa seja de uma outra forma, porque foi decepcionante ver o Jadson aí no segundo semestre, aí jogando Campeonato Brasileiro. Foi ou não foi, amigo? Foi, tava gordo, ele tava totalmente fora de ritmo, o meio de campo do Corinthians com ele. Certo que o Corinthians no ano passado jogava com um único amador, tava fácil marcar. Eu tinha o Petros, que é bom na marcação, mas questão ofensiva não acho ele tão bom. Tinha o Ralf, que ficou mais machucado que jogando. E aí agora com o Renato Augusto ali também, fica mais fácil pros dois, porque vai ter que marcar os dois. E o Elias chegando mais também, facilita até pro Jadson, que vai ter mais espaço para trabalhar. O meu tá bem, ele, né? É verdade, o cara manja, velho. Eu concordo contigo. É, mas com relação, por exemplo, à posição de centroavante, o Corinthians hoje no elenco só tem o Guerreiro com essa característica. O Corinthians, ele tava negociando com o Wagner Love, mas parece que o clube chinês falou que não vai dar não, RG. Ah, é? Pensando que... Ele falou, beleza, o fato da gente não contar com o jogador pra próxima temporada não quer dizer que a gente vai dar o jogador. Não significa. É, o chinês já foi a época que o pessoal passava o rodo no chinês, viu, RG? É, hoje o chinês aí só tem de bobo, aí é o jeito de andar, viu? Eles estão vendo esses brasileiros indo e voltando muito rápido. É, tá complicado, mano. Ó, aviãozinho, mano. É, sim, ser coelho. Mas, ó, amigão, se não for o Wagner Love, qual o jogador que o Corinthians deveria buscar aí pra talvez aí ou fazer um ataque com o Guerreiro, ou quem sabe ser substituto dele? Nossa, sem o Wagner Love, até porque eu não gosto muito do Wagner Love, não. Além de ter jogado no Palmeiras, ele fez aquele gol lá na Libertadores contra o Corinthians, pelo Flamengo lá. O Corinthians massacrou o Flamengo e ele achou um gol. Ele já não gosta dele desde essa época aí. Mas então traz o Diego Souza, que não fez. É, Diego Souza. Diego Souza não. Poderiam trazer. Essa eu gostei. Mas poderiam trazer o Diego Souza até como uma gratidão. Vocês dois... Eu não vejo um outro atacante assim que consiga suprir a ausência do Guerreiro. Não. Mas, ô velhinho, você e o Mano, vocês acreditam piamente que a essa altura do campeonato o Guerreiro vai continuar no Corinthians? E aí, você acha que, amigo? Esperta, sim. Oi? Se ele for uma pessoa esperta, sim. É como o Mano disse, né? Quem era Guerreiro antes do Corinthians? É verdade, tem torcedor que fica bravo comigo, mas essa é a pura verdade. O Guerreiro, do Domenico Gato, se ele tivesse uma parada cardíaca na Praça da Sé, na frente dele, da Catedral, isso, é verdade. Que ó, parada cardíaca. Em 2011, se o Guerreiro tivesse uma parada cardíaca na frente da Catedral da Sé, o pessoal ia pular... Catedral. Tá louco. O pessoal ia passar por cima dele. Ah. Mas é verdade, o pessoal ia passar por cima dele e ninguém ia socorrer. Não, hoje, não. O Guerreiro sendo o principal jogador estrangeiro em atividade no Brasil, se o Guerreiro tiver uma parada cardíaca na Praça da Sé, acho que é. Se ele tiver uma parada cardíaca na frente da Catedral da Sé, ele não consegue nem cair, Domenico Gato. Ele não consegue nem cair que alguém já pega e já leva pro hospital. Mas o ouvinte comentou o seguinte: se ele for esperto, ele fica. Velhinho, ó, a esperteza dele ele já pôs na mesa. Alô? 7 milhões, né, que ele tá pedindo. É a esperteza dele, ué. Não, mas o RG, eu discordo também frontalmente da opinião de quem falar, porque o cara tem que fazer independência financeira, desculpa. Não, tô falando do valor que ele colocou pro... Mas o Guerreiro, por todo o período que ele permaneceu jogando na Alemanha, já deve ter conseguido uma boa grana, tá certo? Jogando no Corinthians, quando ele veio pra cá, ele já tem uma participação, porque o Corinthians comprou ele por 3 milhões de euros. Dindim deve ter. Tá certo, já deve ter pingado no mínimo um na mão dele ali. Ganhando 500 pau por mês, que é o que o Guerreiro ganha hoje, muito próximo disso, eu já acho que você consegue ter um bom salário. Fora isso, o Corinthians ele fez uma proposta de 5 milhões de dólares para que ele pudesse renovar. Ou seja, o Corinthians vai recomprar o Guerreiro para permanecer no Corinthians por mais 3 anos. Desculpa, o cara que fala, preciso sair do Brasil para fazer minha independência financeira, ganhando o que esses caras ganham, aí vem aquele papinho, mas quer determinar quanto cada um ganha? Desculpa, não é questão de querer determinar. Mas um cara, se ele tiver um mínimo de juízo do RG número 2, ele consegue uma aposentadoria com no mínimo R$300 mil por mês. Mas pelo preço que foi hoje para a gasolina, ele tem que... Boa noite. Ele tem que ganhar mesmo. Eu tô vendo aqui. Eu tendi a concordar aí com o Mano. É muito dinheiro para esses caras. Embora eu acho que cada um deve ganhar aquilo que achar que merece. Eu tô vendo aqui que a energia elétrica vai subir 50%. Você viu a gasolina hoje? A gasolina vai pra lua. Não, já foi. Então eu vou lá pegar ela. Não, já foi. Como que o cara não tem que ganhar dinheiro? Ah, 100 milhões já não dá mais, não. Você tá louco. Quanto que é? Desculpa, 7 milhões de dólares já não dá mais. Quase, não, tem que aumentar esse dólar. Quase 4 conto o litro da gasolina. Não, já não dá mais é pra pagar conta. E abaixando, viu, e o petróleo abaixando no mundo todo. Porra, é lógico que eu tô fazendo ironia, né? Sim. Óbvio, né? Mas, ô Sombra, na boa, o Guerreiro saindo do Corinthians, desculpa. A mesma coisa que o Superman jogar fora a capa. Isso, você tá de louco. Você vai voltar a ser um... Um fotógrafo? Fotógrafo era o Homem-Aranha, né? Ele era um repórter. Eu tenho aqui gravado a primeira entrevista do Guerreiro saindo do Corinthians. Fala aí, Guerreiro. Ufa. Ô, amigão. Oi. Quando que o Guerreiro jogando no Hamburgo, com aquele cabelo ruim, feio daquele jeito que ele é, pegaria uma Bárbara Paz? A Bárbara Paz não, a Bárbara Eva. Olha o preconceito com o cabelo dele, menino. Olha como é o seu cabelo. O meu é top. É, teu é que top. Eu raspo. É tão bom que você até corta. Não, eu raspo. Ah, é, ele raspa. Se quisesse, eu poderia vender o meu cabelo, velho. Eu também sou toda raspada. Ô, RG. Isso. Guarda pra você essas confidências aí. O frango. Aliás, hoje é galinha, mas chegou aqui um frango. Eu prefiro pinto. Então. Ele chegou aqui. Sombra, ele curte. Olha o naipe do cara. Era pior que o do Guerreiro. Ah, com certeza. Pelo contrário. O naipe do frango. Eu era um diamante não lapidado, RG. O Guerreiro, com todo esse dinheiro, continua horroroso. Ainda é feio baburro. Você é diamante. Mas, ô, amigão, ó, só esse fato aí da Bárbara Evans já prova o que eu tô falando. O Guerreiro, se não jogasse no Corinthians, jamais teria uma chance. Jamais. Então, eu acho que muitas vezes, quando eu venho falar aqui de gratidão, o Benjamin fala, que gratidão. Tem que ter gratidão sim, cara. Tem que ter gratidão sim, porque o Corinthians, ele tirou o Guerreiro da vala do ostracismo. O Guerreiro tava lá comendo chucrute todo dia, jogava no Hamburgo, tava lá, tá certo? Não, mas não é piada não, é verdade, fala, Carlos Alberto. Foi o Corinthians que tirou ou foi ele que tirou o Corinthians do ostracismo? Imagina. O Guerreiro na história do Corinthians, Domênico Gato, é mais um jogador vitorioso. Não, senhor. É mais um jogador que fez um gol... O jogador que fez o gol mais importante da história do Corinthians. Eu não vejo diferença do gol que o Guerreiro marcou no Mundial lá em Tóquio pro gol do Basílio que tirou o Corinthians da sala. O Guerreiro é mais um jogador que entrou na galeria dos heróis, velho. Tá certo? Ele não é o principal herói. Ele tá junto com o Marcelinho. É o gol mais importante do Corinthians. Não acho. Ué, o primeiro Mundial que o Corinthians conseguiu em 2000, o Guerreiro não tava. Ele não era, né, mano? Você falou mesmo? Falou o quê? Falou que não era. Quem fala é a FIFA, bacana. Me baseio no que tá no site da FIFA. Ô, amigão. Oi. Manda aí seu placar, então. Corinthians e Once Caldas amanhã. Tá começando a Libertadores. Hoje já tem jogo, hein? Ah, eu acho 3-0. 4-0. Não, agora vamos falar com a razão. Só pra agora, sim. Desconsidera que você é corintiano, analisando friamente, como uma pessoa que assiste o futebol, independente de torcer. Agora dá o seu palpite. Eu tô falando de Corinthians, não tô falando de São Paulo, é 4-0. Não, amigo. Não dá boa pros caras não, amigo. Realmente você não podia estar falando de São Paulo, porque São Paulo não está na pré. Olha, nossa, tá, o que importa já tá na Libertadores. Tá na portinha da balada. Esse aí tá com nesga assim, não passa uma agulha. Tá na portinha da balada. E só pra informar aqui, ó, hoje já tem a abertura oficial da Libertadores aí. Quem é hoje? O Alianza Lima vai jogar contra o Huracán. E dizem que vai ser um evento igual do Super Bowl, hein? Vai cantar o quê? O Corinthians? Esse aí, tem contra a Alianza Lima. Aqui, ó. Alianza Lima contra Huracán. Amanhã tem o Morelia contra o The Strongest. E tem o Corinthians versus o Once Caldas. Esse é a abertura, né? Esse primeiro que você falou? É, o Alianza Lima contra o Huracán é a abertura. Então, vai ser o show, tipo lá que você falou, do Super Bowl. Você vai ver todos os seguranças com aqueles escudos correndo, cada um pro canto da bandeirinha. Faz parte do show, figurino, né? Mas, ô Sombra, vai ser legal pra caramba. Só pra informar, Sombra, tem mais times aí na pré-Libertadores aí também, ó. Tem o Tátira contra o Cerro Porteño, tem o Palestino contra o Nacional do Uruguai, tem o Independiente Del Valle contra o Estudiantes. Pô, só tem timinho na pré. Aonde, filhão? Só tem campeões aqui, malandro. Só tem timinho. Ó, oh, o Nacional já foi campeão da Libertadores, não foi? Nacional. Oh, Nacional do Uruguai? Qual, é. Foi duas vezes. Estudiantes. Muitas vezes. Aí que tá. Cinco, chupa trouxa. Só tem timinho. Mas Corinthians, Once Caldas, Mané. Inclusive, Once Caldas, vamos vingar vocês. Perderam pro Once Caldas e os caras foram campeões. Chupa. Mané. Quem vai vingar? É isso aí, vamos vingar vocês, velho. Torce pro Corinthians mesmo, é isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém, amigão? Vou mandar, manda aqui pro pessoal aqui da seguradora Allianz que eu trabalho. O Anderson aqui que tá do meu lado, o Maurício e o Cláudio aqui. Posso tá fazer bom. Um bichinho aí? Pode falar. Só a linha Bozana me garante um barbeado fenomenal. Pô, mas você tem barba? Tem. Hã? Nada. Oh. Ô, fala, amigão, não dá moral pra esse prego, não. Ganhou, fala aí. Bozana. Ganhou, ganhou. Foi um prazer falar com todos vocês aí, especial com o Mito aí, com o Mano. Ah, valeu, parça. Mito? Beleza. Ah lá, mano. O povo me adora. Obrigado, viu, amigão? E boa sorte que o Edu Dracena aí, que ele vai se machucar pouco esse ano, viu? Somos o povo, então, boa sorte. Eu sou o povo na mídia. Falou, Wesley. Valeu, Wesley, maluco, Wesley. Valeu, Wesley, um abração. Peraí. É nóis. Peraí, o cara que veio lá pro Santos, lá, qual que é o nome dele? É Verley ou Werley? Werley. Werley. A Werley. Verley, você tirou da onde, mano? Grande zagueiro, Werley. Não sei. Era do Grêmio. Aquele jogador que, do São Paulo. Na verdade, é o Werley, hein? O Valdir Pérez. Todo mundo postava com W e falava Valdir, não falava Waldir. O Werley, grande zagueiro. O Santos foi bem nessa. Você gostou? Você gostou, Daniel? Eu assisti muito ele no Grêmio, né? Jornalisticamente, eu acho que é como se fosse quando o Palmeiras tinha o Luiz Pereira, é o Werley agora no Santos. Eu acho que vai se dar muito bem. Mas esse é o ponto de vista jornalístico. Eu acho que o Werley vai muito bem. E a saída do Edu Dracena? Como quem, você viu? Quem que é Edu Zaidão, Dracena? Como você viu a saída do Edu Dracena? Quem que é isso? Ele que era que agora zagueiro, vai disputar. Campeão de Libertadores? Que agora vai disputar pelo faz falta nenhuma. Ele já tá velho, né? O Werley vem com 2 anos a menos, bem melhor. Inclusive o Dracena vai se machucar bastante esse ano. Você acha? Eu fui lá numa mulher lá que joga búzios, ela falou pra mim. É, mas mesmo? Boa sorte pra ele. Aí, tomara que vá bem no Corinthians, tomara que jogue bem. Tá certo. Vamos falar agora da HDI Seguros. Como vocês viram, o Anderson Silva voltou e voltou com vitória, felizmente. Agora, você sabia que ele tem mais de 10 recordes na história do UFC? Tem, por exemplo, o recorde de defesas consecutivas de cinturão com 10 lutas. O recorde de vitórias por nocaute com 11 lutas. E o recorde de vitórias consecutivas com 16 lutas. São recordes difíceis de bater, não é? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Você vai fazer o seguro do carro, então ligue na HDI. Faça como Anderson Silva, peça para o seu corretor cotar com a HDI. É o mínimo que você pode fazer, é exigir do seu corretor uma cotação da HDI. E com a HDI, você não economiza só dinheiro, não. Bater o carro é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Então já sabe, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros é de Bate Pronto. Só voltar numa informação aqui, Sombra. É. O Mota ele havia dito aí que o cara não ia ganhar nada aí com esse empréstimo que ele fez aí pra contratar o Centurion. Eu tava pronto pra falar isso, eu não sei de onde que o Mota tirou. É, os ouvintes estão falando aqui. Fala a verdade, né? O Mota tá aprendendo comigo. Segundo o próprio Ataíde Gil Guerreiro, ele até havia comentado ontem aqui, mas como eu não vi na íntegra a entrevista que ele deu hoje, falei, bom, vamos dar um crédito aqui pro Mota, né? Mas os ouvintes estão falando aqui que ele disse que o cara vai... É o São Paulo, né? Vai pagar o tal do Vinícius aí com os juros de mercado. O negócio é assim, o próprio Gil Guerreiro falou ontem que o empresário seria remunerado com juros que ele não sabia dizer, mas que era menor do que empréstimo de juros bancário. O Gil Guerreiro falou ontem aqui. Entrou no ar. Entrou no ar e falou. Aí o Mota vem e falou, o cara não vai ganhar nada. Não, mas eu dei o voto de confiança porque eu falei, vai que numa dessa aí o cara mudou. E aí você... É o que o pessoal dá acesso, vende, então... É difícil acompanhar a imprensa hoje em dia, mas pelo menos vocês é imparcial e diverte todos nós aí. Boa! Você vê, até do Santos ele fala, da Lusa. Da Lusa. Não é? Vai é difícil você rodar o rádio e ouvir notícias. Tem mais que obrigação que falar. É um dos principais times desse país. Já que você tocou no assunto rapidinho, vamos falar em Ampachan, já que tocou no assunto. Seguinte, os gato mestres que dirigem a Portuguesa, depois das declarações do Valdomiro, fortes, que não recebe salário há 7 meses. Mandaram ele embora. Não, Cogitaram a possibilidade de punir o cara. Mas, ô Lico... Quer dizer, quando tá baixando você... a poeira, começa tudo de novo? Dizer, se você não paga o cara há sete meses... a poeira baixou alguma vez? Se você não paga o cara há sete meses, como você vai multar ele? O cara fez dois gols, ganhou o jogo, 3-2. É falamos da Portuguesa. Um abraço, Alex. Um abraço a todos aí. Oh, respeita aí. Parabéns pelo programa. Valeu, irmão. Um abraço. Cuidado com a flecha, mula baixa. Ô, Calção, você vai lá na Festa da Veia, 14 de março, no Palácio das Convenções do Anhembi? É perto de Asgard? Não, não sei onde é Asgard. É porque o Odin queria ir numa balada. Hã? Odin. Quem, hein? Odin. Odin? O Loki e o Thor. Mas que é isso? Isso é da mitologia grega. É verdade, meu. Mas abre o portal aí. Mas isso é mitologia. Alguém tem suplemento? Como assim suplemento? Tá louco, Calção? Olha a liquidação, mano! Você tá muito louco! A flecha tá voltando! É, olha! O negócio tá ruim mesmo! É flecha bumerangue? Não vá pra Asgard! Não convide o Odin! Ó, deixa eu só responder pra uma pessoa. Festa do Energia na Veia, 14 de março, com o show dos Paralamas do Sucesso. Informações no site festaenergianaveia.com.br, mano. Ó, Sombra, responde aqui pro Dante, ele falou o seguinte, ó, correção de inflação não é lucro, Mota venceu, culpa, mano. Então o negócio é o seguinte, Dante, eu ia te responder isso aqui por SMS aí pra te poupar da vergonha, mas eu vou falar no ar. Isso é verdade, correção de inflação não é lucro. Gente, mas uma rentabilidade que você tenha, por exemplo, juros de mercado, não é correção de inflação, óbvio que não é. A inflação pode estar em 6%, RG, e os juros de mercado pode estar em 12%. Juros de mercado é relativo. Sim. Dante, não confunda alhos com bugalhos. Peraí. Então vamos fazer o seguinte. Messiânico. Vamos perguntar. Atenção, você quer ir... Pra quem não conhece o Dante, ele é o... como é que chama o líder dos messiânicos? Não sei. É o messiânico Mor. Ele é o reverendo Mor aqui na América do Sul. É o xerife. Não, é o reverendo Mor aqui na América do Sul. Quem quiser ser messiânico, fale com o Dante Machado. Mano, vamos solicitar. Você que... entende de economia. É do mercado financeiro. Você que trabalha no mercado financeiro, manda aqui a mensagem pra gente no nosso aplicativo. Sardenberger, pode ligar aqui. Sardenberger. Berger não, Berger. É Berger que é amigo do bar. A outra então, lá da Globo lá. Tudo bem mesmo, mano, subiu na bolsa. Atenção você aí, que entende mercado financeiro, assim, o torcedor diz que ele vai ser remunerado, como se fosse remunerado pela CDI, renda fixa. Aí é só a correção. Aí tem lucro também? Mande a sua mensagem para nós. Tem lucro. É uma aplicação. Então tem lucro. É uma aplicação. Se você faz uma aplicação... Mas eu também entendo que alguma coisa deve ter lucro. Não é possível, pô. Mas eu tô pedindo para alguém do mercado financeiro que nos ouve... O que é baseado na correção da inflação, inclusive nem é mais, né, RG? Porque a poupança antigamente era baseada na inflação. Mas hoje a inflação superou o que rende a poupança. Deixa eu perguntar, é aplicação e eu posso baixar aplicativo? É tudo a mesma coisa? Quase. Eu posso ir no Energia na Veia também, do Domênico? Vai ter Domênico? Vai, claro que você pode ir. Vai tocar? Óbvio. O Domênico toca, é? Toca. O que ele toca? Aí é uma coisa que você tem que perguntar pra ele. Toca picape. O Domênico vai. Se você chegar mais cedo... Eu posso ir na Overnight? Pode. Tem lá o que na Overnight? Vai. Flashback. Flecha de quem? Flashback. Ah, flashback. Não, flecha bumerangue é só do Calção. É a única que vai e volta. Então falou aí. Ah, é. E a flecha? Ô, mano. Oi. Vamos falar da Bozano, mano. Opa, vamos lá, meu amigo Dante Machado, que tá com uma cara de mendigo, velho. É, Dante, ouve aí. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, e contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, protege e hidrata a sua pele. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar aquele cabelo do jeito que você quiser, aquela franjona pro lado, aquele topetão para cima, enfim, velho, tem todas as opções no mercado, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora pro seu sovaco, não vai estar aquela pizza enorme, ligando o cotovelo até o umbigo. Olha lá o Rudy Landucci. Como consegue fazer stand-up? Porra. O cara consegue fazer. Não, o sovaco do Rudo é conhecido como o canal da mancha. Como consegue fazer stand-up? É, por isso que eu faço de preto. É o tem que usar a nova linha Bozano, Rudy Landucci. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É verdade, jeito de garoto, cuidado de homem. Mesmo cuidado que o nosso amigo Jorge Carmelo toma. Boa noite, Jorge. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, tudo bem? Ah, e aí, Carmelo? Tudo em riba? Delícia, tudo bem? Delícia. Olha, energia e alegria da cidade. Daqui a pouco, Sombras, vamos começar aqui já. Daqui a pouco tem o programa Seguidinha de Três aqui na Energia. Desculpa, Seguidinha de Três? É uma inovação da rádio aqui. A gente vai tocar três músicas na sequência. Sei. A gente criou isso agora aqui, né? É uma novidade da rádio. São três músicas na sequência. Ah, que beleza. Olha só, daqui a pouco você escolhe. Porque me diz uma coisa, quando não toca três, é uma música, um comercial, uma música, um comercial? É uma música de Milson consertando a antena, uma música e de repente de Milson consertando. E dá pra ficar três transmitindo sem parar? Seguidinha de três. A seguidinha é uma atrás da outra, bem gostosa. E olha, uma melhor que a outra, viu? Nunca ninguém fez isso no rádio, né? Nunca ninguém fez. A inovação da gente. Que legal. O pessoal anda copiando muito a gente por aí. Ah, entendi. A gente lançou a Jangada da Véia, tem programa aí que lançou o navio. Quer dizer, estão copiando. Você lançou o albergue? Não, o albergue também. É. O albergue, o do estádio, lançaram o resort, não sei o quê. Copiaram também. É, todo mundo copiando o Jorge Carmelo. Fora o... Você leva os caras pra Serra e Neguinho tá levando pra Barcelona. Exatamente. É, olha aí, você... Fora o Spirit of Coab que copiaram também. E sem contar que você lançou o seu teco-teco, lançaram um avião. Exatamente. Olha, seguidinha de três hoje, você vai escolher entre três músicas, viu? MC Ludmilla hoje. Christian amanhã. Quem? E Kleber Oliveira ontem. Três músicas. Desculpa, repete a sequência aí. Vamos. Qual é que é a seguidinha? Seguidinha de três aqui da. O Edmilson não acabou a vinheta ainda, que ele tá fazendo no rolo de fio, tá lá. Mas daqui a pouco ele vai acabar na sua vinheta. Mas o Domênico pode fazer uma vinheta agora. Pode fazer pra gente? Seguidinha de três? Seguidinha de três. Seguidinha de três. Gostei. Edmilson, gravou, vamos usar essa do ar mesmo, hein? Ficou legal. Ó, MC Ludmilla, você escolhe, tá? Hoje, essa é boa. Christian e Christian. Essa é uma porcaria. Amanhã. Deve ser, não conheço. E Kleber Oliveira ontem. Só pelos nomes deve ser ruim. É? Olha que bacana. Ó, eu queria que vim hoje pra falar pra vocês do Carnaval 2015 na NZ Alegria da Cidade, viu, Sombra? E você fala em Carnaval e as pessoas pensam o quê? Salvador, Rio de Janeiro, Ouro Preto, que nada. Aqui você vai passar o carnaval no lugar mais gostoso do Brasil, que é Diadema. Olha que legal. Aonde, velho? Diadema. Não, Diadema não pode. É o Carnadema com a energia. É super bem localizado, viu, Carnadema? Gente? Carnadema? É. Carnadema. É super bem localizado. Só fica a 40 quilômetros da praia, tá bom? Muito legal o Carnadema. Carnadema. É, o Carnadema. Carnadema. Exatamente. Sobra só a 40 quilômetros da praia. É muito bacana, muito pertinho. Sensacional. Mas tem atrações aí? É, vou chegar lá. O bloco Se Parar é Pipoco vai sair lá do... Porra. Vai sair lá do terminal rodoviário de Diadema e vai até a entrada da Anchieta. Olha que legal. Lá na entrada da Anchieta, a gente vai parar, fazer um piquenique na beira da estrada ao som do trio elétrico do grupo Pé de Serra. Eles vão em cima da nossa nova aquisição da rádio, viu, Sombra? É, quem é a nova aquisição da rádio? Uma Rural, 77. Super plotada já, com guache, muito bacana, muito legal. Até ficou mais pesadinho. E se chover? Hã? E se chover? Não tá chovendo em São Paulo, a gente até se garantiu já. E o legal é que o motor da Rural já é uma bateria, né? Exatamente. Já é bacana. E depois do grupo Pé de Serra, a noite vai ser tomada pelo DJ Edmilson. Muito bacana também, ele vai tocar pra gente. Mas é o mesmo? Mas o Edmilson aprendeu, agora é DJ também. Ah, ele faz as vinhetas da rádio, né? Ah, é? Quem faz vinheta é DJ, já tá tudo certo. É. O nosso professor de dança, o Edberto Perna, ele foi tão legal na praia no verão, que ele vai voltar e vai dar aula de zumba no acostamento da estrada. Olha aula do quê? De zumba. O que que é zumba? É uma dança dele lá, numa perna só. É dança de uma perna só. E pra participar é fácil. Olha que fácil pra participar do Carnadema 2015. É só você postar uma foto com uma tatuagem escrita Eu vou no Carnadema com a alegria da cidade. Você tá brincando. E tem que ser tatuagem de verdade. Mas é muito fácil. É muito fácil, você tatua lá. Eu vou no Carnadema. Porra, o cara vai fazer a tatuagem de verdade? Exatamente. E aí já dá direito pro... Aí não, aí a gente vai sortear. Se fizerem, a gente vai sortear 25 pessoas, tá? E elas vão ganhar na hora o nosso abadá do Carnadema, que já vem com colete à prova de balas também. Certo. Pra pessoa se garantir lá em Diadema, né? E essa aí é o cara da demo 2005, com a energia e alegria da cidade. Só lembrando que agora tá rolando a promoção, que é espeto de frango que suco com o grupo Melodia do Amor. Muito legal. Tá rolando agora essa promoção, viu? Sensacional. É isso, viu, gente? Muito obrigado por vocês. Palmas pro Jorge. Boa, Carmelo. Valeu, Jorge Carmelo. E se você rodar o botãozinho do seu sintonia do rádio aí, você pode encontrar esse muita coisa parecida com o Carmelo. Jorge não é fácil, não. Encontra no meio. Ora se encontra. Encontra. É o que mais tem. Ó, notícias do Palmeiras: Dudu já aparece no BID. No BID. É verdade. O BID é importante. Todo Dudu já tá regularizado pra jogar. Correto. Rafael Marques também tá regularizado. Pra jogar. Isso é bom, BID é bom. É verdade. É importante e o Palmeiras, Rafael. E o Palmeiras ainda vai ganhar aí R$1.200.000 relativa à venda Barcos. Do Barcos. O jogador foi vendido lá pro Shanxun Yatai da China. Já alivia o salário do Wesley. Exatamente. Então, fique atento. Fica atento, não. Essa é a informação do Palmeiras, que entra um dinheirinho a mais aí. No caixa. Palmeiras que joga contra a Ponte Preta na quinta. Pode falar em Palmeiras, Sim. Vamos falar agora do clássico. Vamos falar do clássico, que é Palmeiras e Corinthians no domingo, que vai inaugurar a nova promoção do Estádio 97. Mais promoções. É uma brincadeira. Como que funciona essa brincadeira? É o Chupa Delivery. O Chupa Delivery acontece sempre nas semanas em que temos clássicos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, envolvendo Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Como é que funciona? Por exemplo, primeiro Chupa Delivery vai acontecer essa semana, porque nós teremos o clássico Palmeiras e Corinthians. Palestra! Como você faz para se inscrever no Chupa Delivery e fazer com que o seu amigo que torce para o time rival seja zoado por nós do Estádio 97? Como? Como é que funciona? Por exemplo, você palmeirense, você vai mandar um e-mail para chupadelivery@97fm.com.br. Sim. chupadelivery@97fm.com.br. Boa. Você é palmeirense ou você é corintiano? Boa. Certo? Como que é? Aí você vai mandar lá o seu nome. Sim. Com seu telefone. Sim. E o nome do seu amigo que você quer vítima. Que seja zoado. Da vítima. Exato. Que deve torcer pro time que não é o seu. Sim. Tá certo? Então, se você é palmeirense, você vai mandar o nome, o telefone de seu amigo corintiano, que você quer que seja zoado. Isso. Aí na segunda-feira, dependendo de quem vencer o clássico, nós vamos ligar pra uma pessoa, tá certo? Vamos ligar pra uma pessoa e o cara vai tomar um chupa na cara. Vai tomar um chupa pra um mundo inteiro ouvir ao vivo no Estádio 97. Sem direito à resposta. Vai revelar o que ele é. Então, se o Palmeiras ganhar, nós vamos ligar por algum corintiano que tenha sido indicado pelo palmeirense. Nossa, o cara vai ficar nervoso, velho. Vamos ligar. O Domínico, que vai fazer questão de ligar. Faço questão de ligar, mas não vai ligar. Ficar nervoso. E vai acontecer isso, eu vou ligar. Não, aí eu já não sei. Mas eu tenho quase certeza que eu vou ligar. Girar. Você que vai inaugurar a promoção? Mas eu tenho quase que certeza. A fase tá tão boa, né, Domínico? Você vai ver só. Então, é nóis. Exato. E se, por exemplo, se o Corinthians ganhar, aí nós aí o Mano é que vai mandar um chupa delivery. Isso é quase impossível. Na lata. É, mas na lata. E o negócio é se empatar o jogo, quase veremos domingo. Quase veremos domingo. Então, se empatar os dois aqui chupa. Mande não, o seu... Atenção, adianta, né? Você é corintiano? Mande um e-mail com seus dados completos e com o nome do seu amigo palmeirense que você quer que seja zoado com o telefone dele. É, tá bom? Tem que conhecer o cara, pô. É, e de preferência telefone celular, né? É, lógico. O celular. Poder ligar na pra hora. Poder atender, é claro, né? Vai e você, corintiano, mande o telefone do seu amigo palmeirense que você quer que seja zoado e vice-versa. É. Correto? Correto? O e-mail é chupadelivery@97fm.com.br. Gostou? Sim. Chupa Delivery. Legal, legal. É exclusividade do Estádio Varavarulho. 97. Zoar sempre é bom. Legal. É. Ó, falar em clássico, hein? Ih, você foi. Passou mais uma vez o avião. Olha aí o avião do Estádio 97 passando. É, esse é o avião do Estádio 97. Tá anotando aí pra concorrer à viagem pra assistir Barcelona e Real Madrid lá na Catalunha? Que show de bola, hein? Bora. Só a Energia 97 com o apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e da Agência Catalana de Turismo. Catalunha é anfitriã dos grandes eventos esportivos. Muito obrigado aos dois aí, a Singapore Airlines e também a Agência Catalana de turismo. Vá anotando, vá anotando, hein? Os aviões vão continuar passando até o dia 27 de fevereiro. Tá. Mas basta você anotar quantas vezes passa o avião de um único dia, tá bom? É, tô nesse avião. É moleza. Fácil, hein? Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. Vamos lá. Toca, Asdrúbal. É, rapaz. Bom bolo lá, hein? Você viu, Angel? Comeu o bolo? Comi, é gostoso. Bom. Alô? Alô? Quem fala? É o Anderson, daqui da Moca. Ô, Anderson. Tudo tranquilo aí, meu brother? Tranquilo, Dodô. É Anderson do quê? É Anderson Santos Buranello. Buranello? Oh? Buranello. E quantos anos você tem? Eu tenho 37. Ah, RG 3.7 hoje, só. Hoje. Eliminação no Big Brother que ninguém vê. É o Big Brother Brasil que ninguém vê. Eu tô, já tô até me vendo. O quê, RG? Ah, é você? Todo empolgado. Se vendo o quê? Aonde? Todo pimpão. Na viagem? Aonde, RG? Quando eu ando Anderson lá em Barcelona, que eu fico vendo... Eu fico vendo aquela... Sensacional! Aquelas paisagens lá, velho. Ô, RG, desculpa aí, interromper. Não, senhora, você nem passa pela sua cabeça a pergunta. Como é o nome do, como é o nome do cara? Ele vai querer com você, como é o nome do cara inteiro mesmo? Anderson. Do quê? Anderson Buranello. Então, eu vou sempre naqueles lá, naquele loja de lanche lá, o Pato Donald's. Hã? Pato Donald's, eu peço um sundae de buramelo. Não tem sundae de buramelo. Nossa, senhora. Pra comer com... Não tem não. Vem com cobertura de rapadura. Será? Você gosta de buranelo? Você gosta? Buranello? De buranelo? Eu gosto, rapaz. Ô, Domênico. Não vem me encher, não, hein? É verdade que Aranha se apresentou... legal, não. Aranha se apresentou no Palmeiras, é? Aranha? É. Aranha é nossa. Sim, o Aranha. Você gostou? A Aranha já é nossa. Homer Simpson prevê isso no filme, não foi? Você já pensou a Pepa com a Aranha, velho? Porco-Aranha, Porco-Aranha, Porco-Aranha. Lembra do filme, dos Simpsons? É. Oh, menos porco, mais aranha. Tá bom. Ô, oh, velho. Diz aí. Kini. Ó, oh, eu vou falar. É nóis, RG. É nóis. É nóis quem? Santos Futebol aí Clube. Aí é nós, muito nós. Quer dizer, chupa, mano. Maravilhoso Dalmo foi morar no céu, RG número 2. Nada é maior que o Santos Futebol Clube, maravilhoso. É verdade. Viva o peixe. Foi mesmo. Eu vou te falar, viu? Isso aí foi, assim, maior mancada do Santos não ter ajudado aí o Dalmo, hein? Mas não ajudou mesmo, cara? É. Pelo que a gente sabe aí, o Santos disponibilizou aí camisa com os jogadores. Mas é muito pouco, o cara que fez o gol do título de 63, não podia ficar do jeito que ele ficou, entendeu? É, eu em partes concordo com você, penso sempre que é importante o time ajudar, mas tem um detalhe muito importante nisso tudo, volto a dizer. Qual o detalhe? É muito dinheiro para CBF, federação, sindicatos, o cacete A4 aí, que deveriam... tá à frente desses problemas de jogador, hein? É importante isso, e que se tenha, você ter manifesto aí de bom senso para cuidar disso, para cuidar daquilo, sindicato para cuidar disso, para cuidar daquilo, que no fim acaba não cuidando de porra nenhuma, teria que ter aí prioridade, teria que ter uma maneira de proteger mais ex-jogadores, entendeu? Eu penso o dessa sindicato forma. Mesmo, o sindicato mesmo, né, de jogadores, eles vivem reclamando aí que o sindicato todo mês vai lá e faz a contribuição, né, deles, só que na hora de ajudar os ex-atletas, cadê o sindicato? Então, é muito complexo, eu sei que é discutir isso, atribuir responsabilidade, mas tem um monte de coisa aqui que tem que ser revista, e principalmente no esporte, principalmente tem muita gente, se tem muito clube tomando prejuízo e quebrando, por outro lado, tem muita entidade aí levando muito dinheiro, hein? Então, pô, são dois pesos e duas medidas. Pô, RG, sabe uma coisa que você tá falando e fez eu lembrar um dado que li hoje pela manhã? A Federação Carioca de Futebol, ela lucrou nas rodadas do início do Campeonato Carioca 50 mil reais. E o Fluminense teve um prejuízo de 43 mil. Então como é que pode um clube ter prejuízo de 43 pesos, e a federação de 50 pau de lucro? Fala pra mim. São sempre dois pesos e duas medidas. É complicado, mas, né? Enfim, infelizmente, isso só não acontece no universo do esporte, né? Aí você pode sair estendendo por uma série de outras situações. Mas, velhinho, o importante é o seguinte. Notícias de que o Santos começa a se normalizar no sentido de financeiro, pagando atletas. Ô, RG, olha só. Hoje eu estava vendo aí alguns sites, né? Sim. E o Santos aí deu aquela, né, equilibrada nas contas, entre aspas, né? Porque ainda deve 4 meses de direito de imagem para os jogadores. Bom, mas se há... Mas é a parte mais grossa, né, da bufunfa. Então, mas há de se entender o seguinte, pro início e pro que tá agora... Ah, sim, não tenha dúvida. Porra, a diferença é monstruosa, né, cara? O duro, na verdade, é o seguinte, não só ó, no Santos, que foi o clube, mas assim, alguns outros clubes, né, é aquele negócio, sempre tem uma pessoa de posses que injeta o dinheiro lá, que na verdade se diz ser um torcedor fanático pelo clube, mas na verdade é aquele tal negócio, ele tá querendo pegar o lucro dele. Eu duvido que o Paulo Nobre vai simplesmente pegar somente o que ele investiu, ele não vai tirar nenhuma casquinha do Palmeiras. Mas o Marcelo Teixeira, quando fez isso... É isso que eu tô falando, o Marcelo Teixeira, ele tá sempre emprestando dinheiro pro Santos... Mas também está sempre pegando dinheiro de volta. Não, mas o molde é diferente, gente. O empréstimo do Paulo Nobre, teoricamente o empréstimo, né, o aval que ele deu bancário em cima da dívida é assim. O Paulo Nobre comprou a dívida do Palmeiras e repassou para o clube um valor bem mais baixo do que o praticado pelo banco. Tá certo? Não, o Paulo Nobre ele pega por mês ali 1% de correção. O banco jamais ele vai te dar uma correção de 1%. Ele vai trabalhar em cima de 8, de 9, de 12, enfim. Mas um possivelmente não será. Ei, possivelmente eu... não, certeza que não será. O entendimento... Marcelo Teixeira vai saber quais são os moldes, então, né, RG? Mas o entendimento não é esse. O entendimento que se discute é o seguinte, e o óbvio. Ninguém, independente de ser Paulo Nobre, independente de ser Marcelo Teixeira, independente de ser esse novo investidor do São Paulo, ninguém vai botar o seu dinheiro sem ter esse dinheiro de volta com alguma coisa em cima. Ponto. Agora, como cada um faz... Aí é o problema de cada um e como cada clube aceita isso. Mas então, por exemplo, o Santos aceitou, aí entra no que você está falando. O Santos aceitou uma maneira de que o Marcelo botou lá, o Marcelo Teixeira botou lá. Tudo bem, problema do Santos. O Palmeiras está aceitando, quando eu digo Palmeiras, o conselho. Da maneira como o Paulo Nobre botou, tudo bem. E o São Paulo ia assim por diante. Então, mas o que não pode se discutir é de que, o cara vai pôr lá e vai tirar igual ou menor. Não vai. Vai tirar, lógico. Vai tirar com o lucrinho ou o lucrão dele. E ponto. O lucrão não joga no São Paulo, zagueiro? Lucrão. Agora, o que eu quero ver com você, discutir com você e ouvir de você é você assistiu a estreia do Santos e o que você está achando desse time dentro de campo e para 2015. Eu não assisti muito bem, eu só tava vendo um pouquinho do jogo, então não acompanhei direito a estreia do Santos. Mas ontem passou de novo, ontem passou a noite de novo. Não deu pra assistir não, os moleques não estão deixando não, RG. Os moleques estão botando terror lá em casa, estão querendo virar corintiano. Tá anti-alérgico, velho. Não deixa não. Os moleques vão virar corintianos, vão salvar tua família. Não deixa não. O dia que você estiver precisando de ajuda, o dia que você precisar de um banho úmido e não puder se lavar, seu filho que vai te ajudar. Não vai nessa não. Não vai poder se lavar, tá chegando. Você vai acompanhando a história do banho. Não vai nessa não, porque nesse dia, certamente, seu filho estará atrás das grades e não poderá sair para te atender. O RG atacou o filho do cara de maneira gratuita, desnecessariamente. Porque a tendência, quando a gente começar a ficar velho, é precisar de ajuda. Eu não menti em nenhum momento. Mentiu sim. RG, todo mundo no começo da vida fala, mãe, acabei. Depois vai falar, filho, acabei. É por isso que você vai casar bem tarde, né, mano? Lógico. Tem cara aí com 40 anos que tá falando, mãe, acabei. Tem cara com 40 anos aí. Aí uma indireta pro Domênico desnecessário também, Agora não, me dá a imagem do filho que matou o pai porque torcia pro Corinthians. Deixa o maluco falar aí. Bom, mas vamos lá, velhinho. E aí? Fala, Fera. RG, pergunta pro Agnaldinho aí se ele gosta de dar banho úmido no humano. Olha, mas ele meu sonho é dar o Lava Jato no Mano, eu e a Domênica junto. O negócio dele não é humano, viu? Não é bem humano. É a Domênica, né? É, mas ela finge que não é com ela. Eu adoro assim, menina. É porque está incomodada comigo. Bom, mas e aí, e o time, cara? Então, é o seguinte, o Santos agora, o que eu vejo ali é o seguinte, tem que dar padrão e assim, colocar o Ricardo Oliveira como definidor ali na frente, entendeu? Porque a gente tá jogando sem um camisa 9 fixo ali. Por mais que tenha ali Giovanni, Thiago Ribeiro, Robinho, se não tiver um cara definidor ali, a gente pode não ter a sorte que deu contra o Ituano, por exemplo, que foram ali praticamente... O gol do Chiquinho ali foi um sem pulo que acredito que ele não consegue acertar outro daquele. Na tua opinião, você acha que o Gabigol legal, o Giovanni legal, o Ricardo Oliveira legal, o Thiago Ribeiro que dança? Provavelmente, na minha opinião é o Thiago Ribeiro que vai dançar nessa história. Eu não sei não, eu acho que o Thiago Ribeiro 100%. Ele é um jogador muito bom. Mas tá difícil ele sempre... Tá complicado ele 100%. Hein? É, mas ele é um jogador... Eu gosto muito de futebol. É uma série de jogadores que o 100% é difícil de ver. Eu também gosto. Eu gosto muito de futebol dele. Eu também gosto. Mas, bom. Mas tá difícil o 100% dele. É isso aí. E quer dizer que o Lucas Lima é maravilhoso. 100% já há uns 6 meses que ele não tá 100% Ribeiro. Tá demorando. E o Lucas Lima, cara, sem brincadeira... Ele o cara tá fazendo download. Se o Lucas Lima tiver a cabeça no lugar, ele faz uma função de meio campo muito interessante. O Lucas Lima é muito bom jogador. Eu gosto muito do futebol dele. É isso aí. Muito. Não, o Lucas Lima não pode sair do time, não. Não, ele é muito bom. Se ele continuar nessa pegada aí para Campeonato Brasileiro, porque agora Paulista não leva a sério. Mas no Brasileiro, não. E outro que não pode rodar é aquele Gabigol também, RG. Se o Ricardo Oliveira for jogar com o nome em cima do moleque, é sacanagem com o moleque, hein? Não, não acho que... Talvez rode o Thiago Ribeiro, mas não acredito que o Gabigol dança não, viu, mano? Dá para jogar os dois ali. O RG, e o Vladimir, cara? Eu não boto confiança nenhuma aquele Vladimir, viu? Mas eu penso que o goleiro que chegou aí do Curitiba chega pra ser titular. Goleiro Vanderlei. Meu xará. Chega pra ser titular. O goleiro chamou Vanderlei. Inclusive, esses goleiros do Santos, os dois, são muito novos, né, cara? Mas eu colocaria o Gasparotto lá, viu? Gasparotto. Pra mim o Gabriel Gasparotto aí. Gasparotto, isso. É aquele que faz o. Foi campeão aí, bicampeão aí pela copinha aí. Deixa eu falar, se não tiver bem no primeiro semestre, precisando do técnico no segundo semestre. Como assim? Mas já tá pensando em segundo semestre? Porque o segundo semestre é mais importante pro nosso segundo trabalho. Se precisar de um trabalho voltar lá pra chance, eu gosto. Eu vou ser sincero pra você. Como a zaga do Santos, essa agora, é muito nova, embora entenda que seja promissora. Mas é muito nova. Bom, Gustavo, viu? Precisa rodar muito. Eu penso que o goleiro tem que ter um pouco mais de experiência assim ali atrás, viu? Então eu iria com o goleiro do Curitiba. Mas o Vanderlei é melhor do que o Vladimir. Mas isso é. Pois é, por isso que eu tô falando. Como é que você tá, malandro? Ô, Silvão. Como é que você tá, malandro? Beleza? Eu tudo jóia. Como é que chama o Vitor aí? Anderson. É, porque eu tô dizendo aí, né, que o Palmeiras se reforçou, o São Paulo já tava bem, o Corinthians, que o Santos ia ficar pra trás, né, malandro? Sim. Eu vou te dar uma opinião, que eu acho que ele é bem assim. Eu acho que o Santos esse ano, malandro, vai ser gratinal e iogurte com pelo de camurça. Como assim? Não é isso, é gratinal e iogurte. Gratinal e iogurte com pelo de camurça. É isso que eu acho que vai ser. Aí é só enfiar a colher, é isso? É isso aí, malandro. Não vai sair nada. Ô, Domênico, acaba de aparecer uma boa notícia pra você e pra vovó Olímpia. Ah, é? Tem que o Palmeiras, o Santos que tava falando agora, mas a notícia é de agora. Mendieta vai voltar pra onde veio. Vai ser emprestado pro Libertad do Paraguai. Olha, também grande um sorriso. A vovó adorou. A vovó Olímpia, então ela rejuvenesceu. Mendilesma, o problema é que ele vai sair hoje, vai chegar Mendilesma. Só no que vem lá, viu? É. Ele for rápido. Vai ser emprestado pra jogar Libertadores lá. E o Felipe Menezes, Mendilesma. Que começou fazendo gol. No Goiás, né? De fora da área. Deixa ele fazer gol. Ai, que tristeza, viu? Foi mal, deixa ele fazer gol lá. Bom, e aí, velhinho, e suas considerações finais? Queria falar mais alguma coisa? Seus abraços? Então, aí eu mandar um abraço aí pra toda a galera santista aí, falar que Esse ano aí vai ser nosso, nós vamos ser campeão em cima do Gambá de novo esse ano. Gambá é o teu botico. Gambá é o teu botico. Volta lá pro Mangue pra pegar a Siri e vender na beira da Anchieta lá, ô mané. Ô mano, tá vendo como você é gambá? Não vai vender, vai vender algodão doce na praia, ó, de Teletubbie. Do Mota, ainda falou, não é possível que o cara não vai ganhar nada. Você nesse valão aí. Não é que eu embalei, eu dei um voto de confiança pra um colega de trabalho aqui, pro meu amigo Mota. Dá dinheiro. O próprio torcedor, que é empresário, e o Mota ele falou, tá baixando a cabeça. Ele falou, venho com a proposta de trazer dinheiro barato pro clube. Não tô aqui pra trocar uma corda no pescoço por outra. Os juros serão os mesmos do mercado. CDI, renda fixa, nada mais do que isso. Então tá certo, velho. Lógico, o cara, em vez de investir lá em renda fixa, ele investiu o quê? Num jogador. Ah, mas se isso é bom, se não é... Mas que investimento de risco, hein? Tendo renda fixa, a chance dele perder dinheiro é quase zero. Olha, mas com certeza, aí entra um outro detalhe. O cara não é idiota nem otário pra fazer uma coisa dessa sem segurança alguma. Em alguma coisa tem nesse contrato que vai... assegurá-lo, não perder. Você tá louco. Senão, como é que faz? Eu também acho. Boto 12 milhões, é legal, porque o São Paulo é bonito, porque... Não, lógico, não é e por assim, mais que o Ataíde tenha dito ontem que é meio que na palavra, porque ele não falou que tem garantias nem nada, ele falou que não daria participação em jogadores, etc. Duvido também. O cara não colocaria quase 13 milhões ali só na palavra. Então, né? Mas esse pode ser o bolso de colete ou a garantia do contrato. Agora, também é o seguinte... Cada um sabe aquilo que faz com o seu próprio dinheiro. Claro. Em determinado momento, o Paulo Nobre, rico que é, ele chegou e avalizou as dívidas do Palmeiras, os empréstimos bancários, conseguiu por juros mais baratos, avalizou. Ah, vai receber depois? Todo mundo acredita que vai receber. Você entendeu? É a mesma história. Assim como o Marcelo Teixeira foi lá e botou dinheiro no Santos, quer dizer, é problema dele. Se a gente tiver mais 20, 30, 40, 50 torcedores que queiram fazer o mesmo, e que realmente depois sejam remunerados pelo clube de maneira correta, etc, etc, eu acho legal. Eu, se eu fosse bilionário, eu faria o mesmo. Se eu fosse muito rico, eu faria muito o mesmo. Rico, muito pelo rico, visto, rico pelo demais. Que eu andei lendo, claro, o cara também aí dizem, é de uma empresa, o cara é uma empresa muito rica, entendeu? É uma empresa muito grande. Se eu tivesse dinheiro, tivesse sobrando, eu também faria essas aventuras, sim, faria. Porque eu gosto do meu clube, também faria isso. Claro que não vou fazer, porque a situação é totalmente inversa. Tô pensando em levar o Messi, o Neymar, o Ibra, o Neuer, o Fábricas, onde? Pro Timão, e pode pegar a gravação pro que eu falei de juros. Pensei que você ia montar um time pro... Bacana. Pensei que você ia montar um time pro Joaquinzinho lá? Eu posso colocar eles ali como se fosse futebol de botão, vou contratar, botar eles na sala paradinho. E quando eu dei informação, eu falei que juros sim aqui, viu? Pode pegar a gravação, viu? Vocês estão falando errou, que eu não falei. Olha, o pessoal aqui chegou e falou que você... Mentira. Falou que, cara, deu só o dinheiro. Não, você falou que deu, você não falou que ia ter juros, não. Falei juros sim, falei juros de mercado, falei sim. Você não falou de juros nenhum. Você falou que ele tava dando dinheiro. Mas ele não vai ganhar nada. Não, não vai então, ganhar. Então, Bá, pega na censura. Pega a gravação aí. Pega na censura lá, Bá. Me desculpa, então. Ratinho, pega na censura aqui. Quem tem razão? Pega aí, Bá. Pega aqui na censura, RG. Pega aqui na censura. Quem tem razão, hein? Quem teria razão? Hã? Não sei, mano. Vamos ver. Mota? O Mota perdeu pro Benja uma. Agora vamos ver com o Mano. Vocês aguardam, é forte revelação. Quem tá com razão? Olha, eles ficaram tão putinhos porque o cara comprou o cara, velho, deu dinheiro. Quem ficou putinho? Vocês. Nossa. O dinheiro não é meu, eu vou pagar. Nossa. Eu não acredito que o cara deu dinheiro. Lógico. Aí, o cara deu dinheiro? Ué, não deu? Não. Dá o dinheiro, é não cobrar juros. Não, ele não deu dinheiro, Mota. Dá o dinheiro é doação, gente. O cara não vai cobrar nem o dinheiro que o Paulo Nobre fez. Ah, o Paulo Nobre deu dinheiro. O Paulo Nobre não deu dinheiro, Mota. O Paulo Nobre, ele recomprou uma dívida do Palmeiras e pega 1% ao mês, se eu não me engano, aí do valor que o Palmeiras deve. Ele emprestou dinheiro a juros. Dá o dinheiro é uma coisa, emprestar é outra. Só que os juros que ele cobra... Diferente, hein? É os juros de renda fixa, é os juros de CDI... É diferente dos juros de empréstimo que se consegue no mercado, que é muito mais elevado. Eu chego aqui e falo, mano, me empresta um dinheiro aí que eu tô precisando. O mano fala, quanto que é? Eu falo X. Ele fala, esse eu não vou te emprestar, vou te dar. Pronto. Ele me deu o dinheiro. Deu, não precisa devolver. Quem trouxe a informação certa? Foi o Mota? Foi o mano que não ouviu o Mota dizendo? Mande sua mensagem através do nosso aplicativo. Ou escreva no Twitter da Energia 97, @Energia97. Façam suas apostas. Mesmo porque perguntaram, veio. Olha, puxa uma questão. Estou sentindo meio atordoado num dos corners, o Mota e sangrando, hein? Ah, é, tô. O Mota, nossa, tá, o Mota sangrando. O Mota, hein? Tá igual o cara que lutou contra o Anderson Silva, tá deitando, tá na loucura. É, nossa. Mas saiu todo machucado. É, né? Legal. Ah, é. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E só terminando aí de falar algumas coisas do São Paulo, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, desmaiou. Diz que. Coitado. Não. É. Diz que tá certo o empréstimo do Dória pro São Paulo, segundo o PVC. Entendeu? Estamos e ele passa. Não erra, hein? Dificilmente erra. Não, ele costuma. Não erra. Não, não, errar todo mundo erra, mas não costuma. Dificilmente. Tem aquelas lojas Dória, não tem antigamente? Lojas Dória? É, Glória. Nunca ouvi lojas falar. Glória, né? Tá certo. É antiga, né? Muito bem. O que você acha do Dória, Sombra? Você não falou nada. Ah, eu lembro dele no, pelo Botafogo, cara, e parecia ser um jogador promissor. Bom. Parecia ser um zagueiro promissor, bom cara. Jogador. Mas se eu também te disser que eu assisti mais do que dois jogos onde participou o Dória, também tô mentindo, porque assistir jogo do Botafogo é cruel. Ah, eu penso que é assim. Se alguém aqui chegar e dissesse, chegar e dizer ainda, ó, olha, eu vi muitos jogos do Botafogo, o cara tem que torcer pro Botafogo. Mas... porque nada justifica o cara ver jogo do Botafogo. Nem eu assisto, não então, gosto. Mas primo do zagueiro central. Mas eu O cara é primo do zagueiro central. Mas é mais... Ah, é primo do Dória. É, mas é mais fácil falar assim, né? É. Ó, o cara parece ser bom, vamos ver no São Paulo. Como vão ver no Palmeiras, vão ver onde o cara vai, porque lá jogou, mas precisa ver se vai jogar aqui. Sempre aquela dúvida. Há quem interprete diferente. Dizem que tem um clube lá francês, o Lorient. É Lorient? É onde começou o Matuidi. Exatamente. Diz que o Lorient lá, os caras estão pra cair, estão na zona de rebaixamento. Aí diz que assim, o Lorient queria emprestado. Mas a conclusão do intro do Lorient fala: não, nesse nível nós já temos aqui. Veja bem, no Corinthians... Meu Deus! O Corinthians tinha um jogador chamado Aleph. O mano vai lembrar. Nunca foi grande coisa. Sabe onde ele tá? Não. No mesmo Olympique. Ah, então, vai entender. Ah, esse zagueiro do Vitória que foi pro pro Arsenal, vocês viram? Ele era do Vitória, depois... O Gabriel Paulista? Isso, o Wenger contratou por estatísticas. Ele foi pra um time na Espanha... Vila Real. Isso. Foi contratado por 20 milhões de euros pelo Arsenal. Chegou como ídolo. O cara que foi do Vitória pro Vila Real. Não foi chama isso? Gabriel Paulista. Gabriel jogador. Paulista, isso. Exatamente. E é um jogador contratado naquela base que você sempre gosta de falar, naquela base de estatística. Ah, o Arsene Wenger falou que ele tem muitos bolsos de armas, então. Por isso contratou. Então vamos lá, mais ouvintes no ar, 3284-7097. E aí, quem tá nocauteando quem? O Mano? O Mota? Mande sua mensagem. Ô, oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Nossa, olha, o Mota agora cuspiu sangue, meu Deus. Virou, vai, pro... Já sabe. Vai, virou pro canto do corne e... Para. Ô, produção, essa galera toda só trouxe esse tiquinho de tem dois bolos na cozinha. Dois bolos. Um bolo de maracujá. Bolo de maracujá maravilhoso. Você, velho pidão, meu. Eu não como pão de queijo. Velho, pessoal da Central Nacional Unimed. Pô, eles tinham que ter trazido espirra, pizza. Ah, para. Espirra aberta ou fechada? Galera, tá bom demais assim, coxinha. Viu? Muito obrigado. Obrigado, tá bom, mano. Valeu, valeu. Ô, Domênico. O velho não tem nem dente pra mastigar. Você tá com... Ei. E trouxeram também o Souza, volante. Souza, volante de São Paulo, veio lá. O Souza. Pera lá. Só um minuto. Souza, só um minuto. Aí. Domênico, você concorda comigo ou não? Eu acho que sempre tem que trazer muitas coisas pra nós. Nós merecemos várias coisas. Agora fica esses puxa-saco aí querendo não pô, fazer as médias. Ligue pro Marcos. Tá ótimo que trouxeram, mas podia trazer muito mais. Ligue pro Marcos Souza, diretor-geral da Singapore Airlines. Porque geralmente no avião eles perguntam: o senhor tem alguma preferência de comida? É comida kosher, etc e tal? Veja se tem sopa. O velho tem que servir sopinha. Eu adoro sopa. Não tem problema nenhum. É o que dá, né? Você acha que é só isso que dá? Comida kosher no avião? E canudinho. Hein? Você acha que é só isso que dá? Serve comida kosher no avião? Serve, claro. O piloto tem que ser rabino também ou não? Não. Puta, aí... Não necessariamente. Vegetariana... Vegetariana. Eu vou fazer uma sopinha de cenoura pra GP levar. Mas ó, tem umas empresas aí, lógico, não é o caso da Singapore, porque eles, uma empresa top do mundo, mas vamos falar de umas empresas norte-americanas. A mulher chega pra você com toda aquela educação do mundo e fala assim: quer bife ou frango? Daí você vai falar: quero frango. Não, só tem bife. Ela pergunta, pô, mas... você escolhe e ela chega. Não, mas não tem. Esse que parece tem. Episódio do Chaves. Não temos biscoito. É, mas não é chá com biscoito, não. Mas aí você também precisa responder o que você sempre responde. Uma vez eu presenciei isso, RG. Aí o Sombra só olhou pra ela e falou: calma. Nossa, velho. A mulher fez uma cara pra mim. Mas ainda tá legal ter essas opções. O pior, pior é avião. Você entra aí e agora o cara traz só um copinho daquele de geleia. Pra você ir, tá bom demais, velho. Nas empresas que eu viajo, o cara pergunta. De Amsterdã pra Grécia, eu paguei pelo lanche. É, acabou, velho. Você levou beijo lá, menino? Acabou a mordomia. Paguei pelo lanche. Você levou beijo lá, aquelas companhias pinga-pinga. Não, é. É direto até, mas é que é um vulco. Você não conhece Singapura? Tô entrando. Tô falando lá. Você não conhece. Nas passagens que eu viajo... Antigamente era tábua de frio. Não, é assim, é tapioca ou rapadura. Mas vou falar real pra você, viu, malandro? O negócio é o seguinte, RG. Uma vez aí a gente tava indo viajar pro... Não sei nem pra onde a gente tava indo aí. O aeromoço, mano. Vem aqueles aeromoços lá, todo cheio de trejeito, hein? Aquelas meninas lindas. O aeromoço. O aeromoço, velho. O cara interessou, lá, mano? Falou café da manhã, beleza, pá. Era tudo em dobro, RG. O pão, ali o lanche, o cu. A linguiça. O cu. Se interessou? Voltando também, RG. Voltando do Japão, malandro. Olhando ali. Ele veio o aeromoço lá. Eu falei, o que você sugere? Porque tinha uma série de coisas. Você abre o cardápio. Valeu. Né? Geralmente quando você não tá na econômica, é outra pegada, né, RG? Não tá na econômica. É. Aí você tem até cardápio pra escolher o que você vai comer, mano. Aí eu falo, putz, não sei, tô na dúvida. O que você sugere aqui? Aí ele olhava pra mim assim no café da manhã. Mordendo. Sei. Mordendo lábio. Mordendo lábio. Que delícia, menino. Você também sugere, Agnaldo? Ah, essas medidas de trabalho são muito gostosas. Você gosta de aeromoço? Olha, eu uma vez viajei a Domênica. A gente foi pra Aruba. Eu e a Domênica juntas. Só tinha menina linda. E o que vocês comeram? E o Domênico gosta de ficar no corredor pra tomar pistolada sem querer. Aí é comigo. Como é que é? Ele dorme. Ela dorme no corredor com o braço pra fora. Quem? A Domênica. Ah, a Domênica pode ser. Porque de repente leva uma pistolada sem querer. Ah, aquele que tá apertado, né? Fica muito apertado. Aí sim, a Domênica sim. Imagina o Domênico com o corredor. Tá na linha, Dodô. Aí é comigo. Tá na linha, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? Alex. Fala, Alex, tudo bem? Tudo bom, e você? O Alex do quê? Alex Fernandes. Alex Fernandes? Isso. Só isso? Só. Quantos anos, Alex? 36, Dodô. 3.6, hoje, RG. Hoje. O que você acha hoje? Hoje eu não sei, mas que esse cara fica todo Alex quando fala com a Domênica, fica, viu? Sensacional. Aí pode ser, é verdade. Gostei, mano. É brincadeira. Tá sumido, mano. Tô preparando músicas pro carnaval. É? Ah, com certeza. E qual que é o bairro aí, brother? O bairro aqui é bairro Olímpico, Benja. Ô, Benjinha, bairro Olímpico. Ah, eu pratico. Onde? É lá na Grécia. Só pode ser. Bairro Olímpico. Sensacional. O Mota levou ouro na argola na última. Levou vários. Levou ouro na argola. Ouro? Ouro vários. Na argola. Fiquei sabendo que você gosta de disputar mesmo é vara. Vara, né? Levou vara. Chegado na vara. O Mota tá ácido hoje. Tá bom, e o time, brother? É o único que pode ser tetracampeão da Libertadores. Maluco. Como assim? Não, mas o Santos também, né? Como assim? Mas o Santos não tá. Não, esse Santos... ano, né? Ah, mas o Santos não tá, é verdade. É, esse ano não. É, eu nem tinha pensado nisso, mas já que assim é o único que pode ser tetra mundial, então. É, então São Paulo. Ah, é verdade. O caminho é longo e árduo, mas é difícil, pode. Mas vamos lá, vamos que vamos. Concordo, pode. Às vezes, não, a gente vê, e você ser campeão do mundo, meu Deus do céu. Olha, a não ser que você encontre facilidade. É muita coisa. É longo percurso. É um caminho. Mas é triste. O Real Madrid deixou todo mundo pra trás agora. O percurso é longo. É triste. O Real Madrid deixou todo mundo pra trás. Tudo bem, mas é mais que obrigação. Milionários. É triste. Porque também acabou o torneio de verão lá que dava considerado como mundial também. Não, mas o Flamengo ganhou agora. Eles vão ter. Não, mas é verdade. Eu acho muito triste a situação, cara. Por quê? Olhar os coleguinhas assim, tipo, olha essa oportunidade, olha que sabe? Triste. De poder cruzar o mundo, ganhar um mundial, ou então ter uma chancela ali no troféu. É verdade, velho. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, mano. Eu vou te falar. O problema não é só você perder, você ir lá e perder. O problema é que o Japão é longe pra cacete. E a prestação pra pagar, né? Se você joga o mundial aqui, mas vamos supor que você joga o mundial aqui e perde, é uma coisa. Mas o nego que viaja e voltar, o cara fica 24 horas viajando. Quanto tempo faz o título do Corinthians lá, mano? Foi em 2012. Aposto com você que ainda tem neguinho pagando, recebendo a porra do boleto, velho. E pagando, velho. Mas isso daí, suando, RG, tá bem pago, tá viu? Tá e o cara pago. Que pagou, vendeu o apartamento pra aí? Teve cara, mas tá que bem você pago. Falou da mulher, pra, bem pago. Teve mas cara... é verdade, a mulher você arruma outra, o apartamento você compra outro. O Corinthians no Mundial, lá vai saber lá Deus quando vai acontecer de novo. Isso é verdade. E sem contar, Sombra, ganhar. E não basta isso, você tem que ir lá e ganhar. Porque imagina, da situação como foi o Santos, RG, imagina, vai pro Japão, lógico. Pega um Barcelona inspirado, o cara gasta o dinheiro e toma uma fubecada ainda. Não, e o cara que fez isso, certamente, o cara que fez isso certamente de vender... Um imóvel, um carro, qualquer. É claro que ele fez pensando nisso, né? Posso nunca mais na vida. O Duro foi o torcedor do Inter de Porto Alegre, do Atlético Mineiro, que não ia ficar na primeira aí é doido. Aí é pra chorar, hein? Ficar assistindo o jogo do outro lá. É... Mas o Alex. Pois não. Então hoje foi apresentado o Centurion. jogador aí que. Os torcedores do Racing gostam muito, que os jornalistas argentinos falam bem do jogador. Você acha que era realmente o que faltava para o São Paulo ter um elenco consistente e brigar de fato, não só por Libertadores, mas brigar também por Campeonato Brasileiro? E tem o Paulista, né? Está sendo disputado. É verdade. Então, Sombra, eu acredito que foi um ótimo reforço, mas pela característica dele, se for comparar em relação aos outros que a gente tem no elenco, a Demilson, por exemplo, então... É um reforço de peso para o nosso... Ademilson! Desculpa, Portugal, mas o Centurion, ele vai ter que desenvolver o papel que foi desenvolvido pelo Lucas. Pelo outro lado. Pelo outro lado. Entendeu? Se ele é rápido e driblador, como dizem, então ele vai ter que fazer esse papel que o Lucas fazia. E que o São Paulo sentiu muita falta, porque o Lucas... olha, hoje é muito difícil... Quando os times, taticamente, se fecham demais. Encurtam o jogo. Então, você, mais do que nunca, tem a necessidade do jogador mais do que nunca, bicho! Mas o Centurion, Sombra, é um jogador muito bom, mas ele tem que ser trabalhado o seguinte. No Racing, ele é sempre um drible a mais, um corte a mais, uma coisa... mas é bom, ele no mano, tá fechado a defesa. Parou. Sabe aquele parou, o goleiro grita, parou, tá bem fechado. É o jogador, vai pegar a bola e vai tentar um drible desconcertante pra abrir espaço. É isso que ele faz. Agora eu tenho uma informação, vou perguntar pra você. Não sei se procede, você deve é mais bem informado que eu. Falam no São Paulo de um zagueiro uruguaio chamado Diego Polenta. Eu conheço o jogador. Então, era das seleções de base do cara Uruguai. Cara, é muito mole, velho. Vai ter brincadeira com o nome dele. Mas Polenta vai. Mas ele é muito bom jogador. Portugal, é bom eu conheço o jogador desde as seleções de base do Uruguai. Ele tá emprestado pra um time italiano, se eu não me engano. Isso, é do Nacional. Nunca vi. Ouvi falar de tanto torcedor do São Paulo que em fórum de discussão fala do tal Diego Polenta. Mas procede essa parada? Não sei, não, juro que não sei. Eu conheço o jogador. Que não deve proceder, porque assim, eu acho que o que deve proceder, se confere mesmo a informação do PVC, de que o Dória tá acertado o empréstimo de 8 meses. É isso aí. Cara. 8 meses. Aliás, eu não entendi por que 8 meses. Porque se ele vem agora, vai ter que voltar quando em outubro? É só pra Libertadores, né? Só pra Libertadores. Mas 8 meses ficaria... Mas não vai dar pra janela, fechar a janela, né? Hã? Porque não tem até janeiro. Aí teria que voltar até janeiro. Não, é o certo mesmo, se fosse fazer um empréstimo, sei lá. Dezembro, tentar janeiro. Aí até novembro, né? Mas até quando pode se transferir jogador da Europa pro Brasil? Ah, tem até 16 de não sei quando, então, é muito tempo. Não, é abril. Abril? Abril. Pelo que eu vi o Ataí te falar ontem, é abril. É, então, cara, anota aí. Se chegar mesmo esse Dória, se é bom, como dizem, eu não terei o que chegar e falar o seguinte, não, olha, não foi bom ano porque a diretoria não soube contratar. Eu concordo, o JJ faz muito barulho, mas o jogador só trouxe tranqueira. Então, não tem uma nada com isso. Falar depois é fácil. Sim. Depois chegar e falar, nossa, puta, foi mal a contratação, etc. Depois é fácil. Então a gente tem que remeter no momento da contratação. Hoje eu posso dizer, se o elenco for esse como está se planejando e como está se efetivando, posso dizer assim, é um bom elenco. É só que tem não dá pra dizer assim, não ganhou porque não tem elenco. Mas tem uma coisa, Sombra, que até os meus amigos são paulistas, inclusive minha mulher, que enche muito saco, conhece muito futebol, é o seguinte... Ah, e aquele teu amigo do espelho que você conversa. Não, aquele amigo Tobias, que é amigo imaginário. Seguinte, o São Paulo, as maiores dificuldades que tinha no ano passado era... sistema defensivo, zagueiros e mais volantes. Não contratou nenhum zagueiro, nenhum volante. Então, alguns São Paulo que eu converso têm esse temor, que não se reforçou mas volante, a meia de defesa, mas volante. Volante, por exemplo, o Rodrigo Caio voltando pode atuar no lugar do Denilson, que eu acho que ele não é muito regular para o São Paulo. Denilson. São Paulo também. Denilson. E acho que o Thiago Mendes também pode fazer a vez dele ali também. Tem o Denilson, tem o Souza, sinceramente eu não vejo muito problema aí não. Agora, zagueiro. Só zagueiro. Não, para mim o problema é zagueiro. Vai fechar o elenco, pelo menos com uma grande perspectiva, né? Não sei se na prática vai fazer, tudo vai funcionar, mas pelo menos no papel o time dá pra... Deixa eu te fazer uma pergunta. Elenco. Fazer uma pergunta, você gosta quando escala junto o Kardec e Luiz Fabiano? Não, acho que um atrapalha o outro, na verdade. Eu acho que ali ou é um ou é outro. Eu acho, não é que eu acho que atrapalha, eu acho que não ajuda. Pra você ter dois jogadores desse, você precisava, sabe do quê? De um jogador como Arce, ex-lateral direito do Palmeiras de um lado, e Kleber, ex do Corinthians do outro. Que cruze muito bem. Mas eu acho que, por exemplo, o Luiz Fabiano agora, na área. Em boa fase, ele tem que ser titular. Não vai. E o Kardec, de repente, no segundo tempo entrar e continuar com gás na equipe e mantendo o perigo no ataque, né? Porque o Luiz Fabiano também chega num determinado momento que ele cansa e já não é a mesma coisa do começo do jogo. O Gil Guerreiro, vice-presidente do futebol de São Paulo, ontem no ar, disse o seguinte: ah, Luiz Fabiano tem que renovar, tá jogando muito. Você já renovaria, faria uma proposta de renovação agora ou esperava pra ver o comportamento do Luiz Fabiano na Libertadores? Eu acho que estão criando uma onda aí pra forçar uma renovação, que eu acho que é muito cedo ainda, pelo menos até o meio da Libertadores, dá pra saber o que vai ser o Luiz Fabiano, porque no Paulista até o Jadson joga, né? Então, realmente tem que tomar cuidado com isso aí. Já disse, faz dois gols, começa uma pressão pra renovar e depois ele começa a onda dele de ser expulso, contusão, eu acho que é muito cedo aí pra renovar. E esse aí deve ser o último contrato dele, né? E se renovar, você acha que ele passa o Serginho Chulapa em número de gols? Precisa fazer mais uns 43 gols, eu acho. Eu acho que renovando por um ano, eu acredito que ele pode chegar perto, agora passar vai ser difícil. Vai ser uma batalha, né? Porque... Quantos gols ele fez no ano passado? Vamos lá. Ele tá com 200 agora. Não, no ano passado ele foi 20, 22, se não me engano. 22. Então vai precisar mais de dois anos, duas temporadas dois iguais. Anos... Iguais. É, iguais. É. Então ele pode fazer uma temporada melhor. Quanto é o Chulapa? 200, não, 43. Hã? 43, eu acho. 200, não é 242? 248, uma coisa assim. Não, não. 243. E o segundo, mas não, é só, não tem só o Chulapa pra passar, tem o Gino Orlando. 233. 233. Não é fácil passar o Gino Orlando do que chegar perto do Chulapa. 233. O pessoal falava. 233 eu acho que ele passa, agora o Chulapa eu acho mais difícil. O pessoal falava em gols, eu recebi uma informação que esse Centurion fez 8 gols na carreira inteira até agora, mas não é um jogador pro torcedor de São Paulo que seja um cara de finalização. Então, Portuga, eu tava vendo esses comentários a respeito disso, né? Uhum. E o que acontece? O Lucas também não era tudo isso, mas ele era uma grande valia pro time. Sim. Mesmo quando ele não tava marcando, puxava muito marcação, né? Puxava marcação, sobrava de repente um espaço para outro jogador, e com isso pode ser quem ganha com isso é o Ganso. É justamente isso. Tem dois jogadores em cima dele. Um vai ter que ir na cintura, vai sobrar um espaço ali para outros jogadores. Então, o fato de ele estar dentro do campo acaba ajudando muito mais. Tudo bem, gol é o principal do futebol, mas o conjunto ali, a marcação, abrir espaço também conta muito. E é um jogador de beirada de campo que no mano a mano pode fazer um drible, cruzar a bola para o centroavante ali no meio da área, só empurrar ela para dentro do gol. Precisa ver quantas jogadas de gol ele habilita os atacantes, não é só fazer o gol, né? Eu tava vendo o cara falando que ele dá pouca assistência, mas tem um vídeo dele que ele leva o time inteiro no drible, rola pra trás e o cara manda a bola na lua lá, então... Bom, vamos aguardar, né? Fala, mano. Ô, Sombra, o que vocês acham aí que é o brasileiro mais forte na Libertadores aí? Galo. Galo maravilhoso. Clube Atlético Cruzeiro manteve a base. Não, o Cruzeiro vendeu Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Vendeu um monte. O Nilton. Todo mundo saiu, o Dagoberto. Perdeu 6 jogadores no Menai. Do time principal. Acho que o Atlético é mais forte. Acho que o Atlético perdeu o Tardelli, mas trouxe o Lucas Prato lá, que faz às vezes. Parece que encaixou. Sem ver jogar assim na Libertadores mesmo, eu acho que o São Paulo tá com um ótimo elenco. Vou te jogar em campo. Eu também acho que é São Paulo. O Atlético tem uns meninos que pouca gente, assim, já fizeram um bom campeonato. O caso do Luan, tem um tal de Carlos, tem um tal de Dodô. Mas o Carlos já jogou o Brasileiro ano passado. E bem, o Dodô também é muito bom, mano. O Atlético tem um time muito bacana. Eu acho que o melhor volante do futebol brasileiro é o Leandro Donizete. É, aparece pouco, mas pro time que ele joga, ele arrebenta com o meio do outro time. É um time bem montado, Atlético Mineiro. Eu gosto muito do Galo. É, o Galo é bom time. É, o São Paulo, Eu não sei. Pro inferno, mas é uma agora do mesmo, Galo, agora eu, mesmo. Eu acho, não, já sério. O Corinthians é bom time, o São Paulo é bom time, o Inter é bom time, o Galo é bom time. O Cruzeiro, eu acho que ele vai abaixo dos demais, porque o Cruzeiro desmontou. A não ser que o Marcelo Oliveira consiga rapidamente. Realmente, deverasmente fazendo o trabalho. Agora, o Atlético tem um pequeno problema. O grupo que ele pegou não é tão simples como as pessoas acham. Ele pegou um Colo-Colo. O grupo do São Paulo, em tese, o do Corinthians é difícil demais. Ele pegou o Independente Santa Fé, que é um time muito bom colombiano, que eliminou o Grêmio na última competição. Ele é um time. O grupo do Atlético tem que tomar cuidado do Atlético. E o do Cruzeiro? O do Cruzeiro é tranquilo. O grupo do Cruzeiro, que eu tô lembrando assim por cima, o grupo do Cruzeiro é bem tranquilinho. Agora, o grupo do Atlético Mineiro é difícil. O grupo A é bem difícil. Eu acho que assim, o grupo do São Paulo vai ser um. Provavelmente vai ficar o São Paulo e o Corinthians, que eu até tô brincando, mas eu acho que o Corinthians passa. E nos outros brasileiros também eu acho que a grande maioria vai passar. E talvez o Cruzeiro, por estar montando o time agora, pode ser que não seja tão fácil pra ele assim. E, amigão, na boa, ó, Corinthians e São Paulo precisam ser inteligentes, cara. Eu vou falar um negócio aqui que é sério mesmo, Regi. Corinthians e São Paulo, ao invés de ficarem se digladiando por aí, tá certo? Eu acho que... Digladiando. O que tem? É degladiando. É digladiando. É degladiando. Você é digladiar. Eu vou procurar. É, não seja burro, velho. É degladiar, velho. É degladiar. É digladiar. Digladiar? Sim. Digladiar. Então, errei, não sejamos ignorantes, pra corrigir, foi. Saiba. Então foi um show pra aprender que você pode. Você foi nada. Eu de tô aprendendo que você pode. Sem problema, mas vamos lá. Você tem razão, não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Se eu não corrigir, é porque está certo. Então não, mas não tem problema. Não, inclusive degladiar soa melhor. Mas é degladiar. Mas o negócio é o seguinte: com relação aí a Corinthians São Paulo, Sombrar, na boa, ambos têm que fazer um pacto, velho. Entrega um jogo pra cada um. É verdade. Ficar numa dessa aí, empata os dois, ou um ganha um, empata o outro, é ruim pros dois, velho. É ruim pros dois. É igual como se fosse os Jogos Mortais. No começo tem que todo mundo tá em conjunto. Mas depois aí você vai lutar pela sobrevivência lá na frente. Igual Big Brother, Brasil. No começo tem que todo mundo caminhar paralelo. Mas eu vou falar assim. Brasileiro precisa te ajudar, mano. Sincero e honestamente. A Libertadores é legal. Se os times brasileiros avançarem. Aí vai ficando legal. Ah, sim, porque... senão depois perde o interesse. Porra, meu... No ano passado mesmo foi uma porcaria que saiu cedo. Principalmente times brasileiros do estado de São Paulo, sediados na capital e que estejam na Zona Sul. Já não dá mais nada. Aí sim. Pra dar informação certinha, é Atlas do México, Atlético Mineiro, Colo-Colo e Santa Fé. É viagens mala. Longas é e é barra, não é fácil. Ô, Alex... Oi. Fica aí na linha, porque tá. Agora nós vamos saber quem vai vencer a grande luta do dia. Eu, não é querendo ser polêmico não, gosto do Mota, mas eu acho que ele falou que foi de graça. Então vamos ouvir, vamos ouvir. Atenção, vamos ouvir. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano, replay do estádio, certo? O São Paulo que trouxe o Centurion aí com a ajuda de um milionário aí, né? Um torcedor do São Paulo, Vinícius Pinotti, que investiu aí 12,7 milhões pelo jogador. Né? Não, mas o Mota... Ontem, né? O doutor Ataíde entrou e falou isso, e realmente, né? E inclusive na entrevista aí, porque quando foi apresentado, ele também estava lá, né? O Pinotti. O Vinícius Pinotti, e falou e que realmente ele prestou dinheiro para o São Paulo, comprou, né? E o São Paulo vai devolver, apagando os juros do mercado, eu não sei como, mas sem... O cara não vai ter nenhum lucro com isso, com a história. Na merda, dinheiro! Palmas pro Mota, atenção, Mota saiu das cordas. E socou, mano tá não, três trancos. Mas ele falou que o cara não ia ter nenhum lucro. Ficou dúbio. Mas peraí, se o cara vai pegar juros de mercado, ficou, ele tá tendo lucro, gente. Ficou dúbio. Mas o Mota falou que o cara não ia ter nenhum lucro. Ficou estranho agora, Sombra. Não, juros de mercado, o Mota tem razão. Mas a partir do momento que você tem os juros de mercado, você tá lucrando. Você tá sangrando, mano. Não. Não, mas o Mota falou que o cara não ia ter. Gente, a partir do momento que você deixa o seu dinheiro aplicado, RG, no banco, com uma rentabilidade X, tá certo? Se você deixou 10 e o mês que vem você pegou 11, Por mais que seja uma rentabilidade, um juros de mercado, é um lucro. Não, mas não vamos discutir isso. Vamos discutir o que o Mota disse. O cara vai ganhar juros do mercado, mas não vai ganhar nada. Ô Alex, quem ganhou essa luta? Eu acho que essa luta aí foi arranjada, porque o Mota falou as duas coisas, na verdade. É, ele falou as duas coisas, ficou dúbio, porra. Ele falou assim, o cara emprestou com juros, mas que no fundo ele não vai ganhar nada. Dá pra dar empate? Existe empate? Empate, claro, empate. Empatou, vai. O Motinha é parça, mano. Empatou, pronto. Cuidado que a luta do Anderson Silva. Então tá certo. É verdade, ué. Ô Alex, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar com vocês aí. Eu ouço, pelo que eu me lembro, há mais de 15 anos o programa de vocês aí. E todo dia, antes eu pegava muito trânsito, hoje eu não pego tanto trânsito, então eu ponho boa fone de ouvido no celular e venho ouvindo vocês até a hora que eu posso aí, porque é muito bom o programa de vocês e pelo menos não tem a imparcialidade que hoje a imprensa está vendida. Não fala assim, imprensa vende. Como assim? Não vendi, né? Ela tá tendenciosa pra um clube porque é o que dá notícia. Ela falou que era o Corinthians. Vai, ô mané. Ele tem razão, ele não falou o Corinthians. Aí a hora, mas ele quis dizer isso. Não, ele não quis dizer nada. O negócio é o seguinte: quando o Sombra fala galinha, você não fala nada. Aí depois vai pedir gorjeta. Aí depois vai pedir gorjeta, tá certo? Quando a gente descer pra praia lá, ele falou: não vai deixar um troco aí, não, patrão. Tá vendo como você é? Você é pipoqueiro. Mané. Tá vendo? Sombra fala galinha, você fica quietinho. O cara falou gambá. Galinha é a tia de vocês. Mas é galinha, galinha é a tia de vocês. Fala, velho. Fala, velhinho. Fala, maluco. Tem que prestar atenção, velho. Eu falei gambá, não falei Corinthians. É, então. Eu concordo com o Vinho. Vai tomar banho de pano. Vai, ô Caissara. Tchau. Ela tá zoando mesmo. Valeu, Buranello. Falou, velhinho. Vai roubar a Havaiana na praia. Deixa ele falar, pô. Faça seu merchandising. A HDI, bate pronto. Que os prêmios aqui da HDI no momento não foram repostos. Então ai, que pena que você não ganhou nada. Ai, como eu tô triste. Não seja revanchista. Ô, mano. Tchau. Tá, falou, tchau. Ô, Sombra, eu posso falar com o Bar, porque é o seguinte: eu trabalho numa empresa. E ela tem interesse, de repente, de estar patrocinando vocês aí. Desculpa, você é do departamento comercial, então você não responde pela área, tá? Você pede pro departamento comercial entrar em contato. Você aguarda na linha. E boxe, aguarda. Você acha que esse cara vai fazer alguma coisa? Você aguarda na linha. E nós. Imagina! Bom, que tem de ouvinte nosso que gostaria de patrocinar? Sombra, não, esse nem cara sabe. Aí, você viu o perfil? Tá pra ser mandado embora. Não. Esse cara deve estar no seguro-desemprego. Ah, isso, não, mano. Esse aí tá de aviso grande. É, atende lá, Bazinho. Você é santista, mas tô vendo que você é inteligente. É, nada. Atende lá, Bazinho. É inteligente, cara. Pra sair desse cara aí. O Bar vai falar contigo, tá bom? Aposta e ganha que não, desse mato não sai com ele. Ô, mano, um abraço pra você aí, você tô brincando. Seu comentário, tô brincando, velho. Né, também aí, gente boa. Falou, gente boa. O Sombra. Valeu. Obrigado. O Tuga e o Rude, demais, hein? Vocês valeu, caramba, hein? Valeu, fera. Obrigado. Falou, velhinho. E o Mota também, você não falou do pois Mota. É, claro, o Mota. O Mota é a alma daí do estádio. Tem que registrar. Aqui é todos por um, por todos. Nossa, o Mota tá com o beiço arregaçado. Meu. Tomou uma agora há pouco, tá todo inchado. Tá parecendo aqueles índios que põem prato na boca. Tá mesmo, tem o replay. Tchau, velhinho, together. Já foi. Eu não vi. Um abraço aí. Não, pô, sacanagem. Nós chegamos a uma conclusão. Fica na linha. Você falou as duas coisas na mesma frase. É. Mas estamos aguardando ainda algumas mensagens que virão aqui de economistas, pessoas do mercado financeiro, que vão tirar dúvida se o Mota acertou ou errou. Esse é o Estádio 97, oferecimento da Polo Ar, mano. Apareceu agora o quê? Apareceu um bezerro. Apareceu um bode. Uma ovelha, uma cabra. Olha que tesão que você me deu, meu Deus. Que é isso também com o gato? Você ah, isso é uma ovelha. Homenagem ao artista, ovelha! Ovelha ou cabrito? Ovelha! É, amigão, mas quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. É top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, Domênico Gato? Por quê? Você não sabe? Não. Porque existe um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. É isso aí, Willis Carrier. Você é um monstro. Você deveria estar no lugar da garopa na nota do real aqui. É ou não é? A garopa. Quem é a garopa, velho? Na nota do Real. Tá na nota de 100 e não foi nada. Agora eu, o Willis Carrier é um monstro. Ele devia estar ali. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Area Carrier oferece um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentação nesse calor, hein? Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí também poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Porra, aí foi. É, atenção. Não, teve revisão nós da pedimos, luta? Nós pedimos aí a consultoria de pessoas expertas do mercado financeiro. Sim. Eis que chegam informações. Chegam informações. Então vamos esclarecer. Eu vou dar muito crédito pra essa informação, que é de um japonês. Ah! O único japonês que não merece respeito é o Kodama. É. O resto merece. Então, maior respeito pelo japonês. Verdade. Um abraço, meus amigos da Águia de Ouro, que vai falar sobre o Japão lá no Carnaval, atenção. Douglin. Mensagem do George Kawashita. Kawashita. Kawashita, não Tarzan. É outra coisa. Olha, sobre a pergunta a respeito aí, se o investidor aí, ele vai ter lucro ou não nesse empréstimo que fez o São Paulo, ele responde o seguinte: depende da aplicação. Existem aplicações pré-fixadas e pós-fixadas. Juros de mercado segue a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. A questão da lucratividade é o aumento do patrimônio devido a juros. O lucro real é ver se mesmo aumentando o patrimônio, ainda está acima das taxas de inflação. No embate, deu empate. Então tá declarado o empate. Foi decidido pelo empate. Os dois saíram sangrando. O Mota tá com o beiço rasgado. E o Mano tá com o olho inchado. Ele quase não vê. Você não consegue ver o olho do Mano. Mas o Mota tá ali rasgado, não tem. Mas parece que tá uma bola. Mas, por exemplo, os juros, é natural que eles sejam maiores do que a inflação. Por exemplo, a poupança sempre foi baseada numa correção de inflação. Se você dever pro cartão de crédito, que é em cima dos juros de mercado, Domênico Gato, é um valor. Se você, por exemplo, tiver uma aplicação do mesmo valor que você deve para o cartão de crédito aplicado na poupança, tá na cara que a rentabilidade é outra. Então, juros de mercado tá na cara que estão sempre acima do que corresponde à inflação. É ou não é? Antigamente, a inflação era aquele negócio descontrolado, que você ia na padaria, o pãozinho custava 1,15. Aí você ia à tarde e já tava 2,60. Antigamente era assim, mas hoje a inflação tá estacionada. Mas acho que deu um empate. Sim, lógico. Deu um empate. Motinha é parça, mano. Mota, apesar de você tá com a boca rasgada, aí dá pra isso, você dar beijo, mano. Informação do Corinthians. Nós, Motinha. Duvido você dar um beijo parceiro, no Mano. Duvido. Mano é meu parceiro. Nós somos parça, Mano. Ó, Motinha, somos parça demais. Mano é parceiro. Meigo, tá? Dá um fumo do Corinthians pra nós, mano. Do Corinthians. Ô, Mano. Oi. E aí, o Corinthians treinou? Não tem grandes novidades no Corinthians, né? O sim. Tite aí, na verdade, não quer mostrar muito o time, mas eu acho que todo mundo já sabe qual é o time, né, mano? A dúvida só tá ali naquele setor da zaga, Montinha. Quem que você vai colocar, mano? Eu, se fosse Felipe, o Tite, escalaria o Felipe. Mesmo com fortes emoções, vai o Felipe. Tu sabe qual é o jogador que eu mais gosto? Quem? O Tite Arito. Quem? Ah, mas não é o Ralph? O Tite Arito. O Tite Arito é lá. Eu não vi porque ele tem meu nome no nome dele. Ah, o Ralph vem depois. O Fábio Santos disse que o time tá pronto, mano. E não tem essa de Tolima, esquecer esse passado aí. Vamos esquecer isso. Não, lógico. O Tolima foi um ponto fora da curva, gente. Tolima Day foi ontem, não é? Foi ontem. Foi, né? Esse raio jamais voltará a cair nesse lugar, velho. No mundo inteiro, Tolima Day. Tolima Day é sensacional. Ah, eu... Sabe quem a gente tá voltando pro Brasil pra fazer esse jogo? Edgar de Arreia. Edgar de Arreia? Vai voltar. Esse Edgar de Arreia, ele dá sorte pra esses times aí. Oxe, ele faz narrações, ele falou: "Yo me quiero conhecer la arena." Arena tá de mal, ele diz. Falou isso? Eu quero ver o Edgar. O Edgar faz tempo, hein? O Edgar tava narrando o gol do Centurion. Vai narrar, Não, ele gosta dos times contra, né, mano? Ele adora narrar um gol contra os brasileiros. Aqui no Estado 97. Ele não gosta de time brasileiro, meu Deus. Ele já narrou eliminações de Santos, de São Paulo, Corinthians. Mas quem vai, por exemplo, se jogar São Paulo e Corinthians, quem vai narrar? O Diarreia ou é o Mistério? Acho que é o Mistério. Sem problema nenhum. Olha, eu posso narrar um jogo inteiro sem respirar. Como? Sem respirar? Como é que você sobrevive? Mas são 90 minutos mais o intervalo. Ah, é pouco. Se tiver prorrogação, a gente vai. Agora, se o pênalti for até 15 a 15, eu consigo. Passou disso. Passou disso, aí é sacanagem. E quer dizer que você é tão bom, pai do gol, que você faz até o terceiro tempo. Você então é agradece o Domênico, que eu aprendi tudo com o Domênico. Não, imagina. Como é que o gato eu... gosta de você desde Araraquara? Você é maravilhoso. Quem não aprendeu com o Domênico? É, não, é verdade. Não é verdade? Tá louco. Quem não aprendeu? Foi Grambel? Foi quem foi? Ah, ele aprendeu com o Domênico. É, eu não sei esses caras, mas todos aprenderam com o Domênico. Foi Marconi que... Marconi aprendeu com o Domênico. É verdade. Parabéns, o Domênico. Parabéns. Tá modéstia, assim, pô, o Domênico que vai ficar feliz, não é sempre que você ganha um parabéns do Zé Mistério. Com certeza. O Domênico é um dos maiores narradores, temos grandes narradores, né? O Silvio Luiz é um que eu gosto muito também. Tem muita personalidade boa no Brasil que a gente vai gostando, né? É o pessoal atrás, lá Santos Dumont que fez o avião. Vou viajar semana que vem. Tô pensando em tirar umas férias aí de dois dias. Não, mas nós estamos falando do Domênico. Você vai parar no Santos. O que você achou do... Já que alguém está comentando o hino do Corinthians, o que você achou o Tite aí pedir a força da Fiel? Não, com certeza. Tem que pegar o que o Mano falou. O negócio que vai de incentivo, vai indo, né? Como uma bola de neve, né? Eu já fui esquiar. Como uma onda no mar. No Everest, esquiei. É muito gostoso. É perigoso você que vai para lá. Tem uns pontos de sobrevivência que você vai parando, né? Mas é perigoso mistério, fazer. Mas ele tá falando da força da torcida, já tá esquiando. Ah, eu acho legal. E o preço do ingresso a R$200 pra visitante no derby? Olha, quanta coisa derby, que você não derby pode... Você gosta, então, eu derby. Gosto. Não, quanta coisa você não compra com R$200? Você vai ali no mercado, você compra biscoitinho, você compra refrigerante, daqui a pouco acaba o dinheiro. Aí você tem que trabalhar, porque se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Aliás, que horas são, hein, Mota? Pô, mas aí tá falando do preço do ingresso. Não, então, eu acho bacana. Eu acho que pode ser esse preço. Eu não pago pra entrar no estádio, então... Placar, Corinthians ou Caldas? Olha, eu acho que se o Corinthians acaba fazendo gol antes, ele pode ser que ganhe. Porque assim, você quando antecede uma coisa, você vai ser melhor. Na vida tem que ser assim. Eu tenho uma palestra nervoso. Que eu, de 25 horas. É coisa quanto? Rápida. 25 horas. A palestra falando? Sim, você pega um final de semana inteiro e eu divido em 12 horas e mais uma hora de bônus no final. Uma hora de bônus? Mas não é cansativo, é o super pessoal tranquilo. Fica até o final? Fica, vai ficando todo mundo, né? E eu vou ninguém falando dorme. Não, muito pelo contrário, eu vou falando sobre ética no futebol, ética na vida, eu vou contando histórias, porque, olha, quando eu cresci, quando eu era menininho, novo, né? Eu aprendi a narrar, eu narrava perto de casa, lá, os meninos jogando bola na rua, naquela época na rua era tranquilo, não tinha violência, porque a violência... Você liga a televisão, mesmo, como é que tá a televisão? Tá violento, estão batendo no outro, xingando o outro. Tá bom, obrigado. A pontuação, no respiração, pontuação. Não, nada. No rádio o Domênico me ensinou que não tem isso, né? Ah, não viu? Tem vídeo, não tem isso. Nada, não tem você consegue, Domênico, ficar assim? Não tem emoção. Ah, eu não ensinei nada, você tá louco. Obrigado, Domênico, você consegue ficar assim? 10, 20 minutos sem respirar? Que nem... Nossa, mas eu vou tomar uma água e já volto. Depois disso, putz, coitado. É isso aí. Segue gente. O jogo. Como assim? Acabou? Maluco, acabou. Jogo, acabou. Não incentiva, não, velho. Tá louco? Eu posso falar mais. Não. Tá bom pra caramba. Tá louco, velho. Porra, mais do que nunca. Por aí. Super Zé Mistério, bicho. Isso é ultrapassar os limites do prolixo, velho. RG, mas vai ter na Lagoa de novo hoje à noite? Você viu ontem a pegada? Você viu? Pegada forte, hein? Demais, mas ainda a respeito do Corinthians, viu, mano? Sim. Vai numa matéria falando aqui de Paulo Oliveira, velho. Você vem com Corinthians. É isso aí. Vamos falar de coisas bonitas, mano. Paulo Oliveira e Corinthians. Vamos lá. Agora Paulo Oliveira tá mil anos luz. Agora você broxou todo mundo. Não tá, não, velho. Vamos falar de coisas belas. É isso aí. Vamos falar do Corinthians. A respeito da transação do Lodeiro, viu, mano? É. O Corinthians já aceitou a oferta. Mas aí o que acontece é o seguinte. Que tá dando problema com os empresários que têm 50% do passe do jogador. Segundo a nova regulamentação da FIFA, os direitos econômicos dos jogadores que não sejam ligados a clube só terão valia por mais um ano nos contratos assinados em 2015. Como o Lodeiro se transferiu para o Corinthians antes da lei nova, os mesmos direitos têm 4 anos de validade. Isso significa que assim, os empresários ainda têm um prazo maior para negociar o jogador. Então, deixa eu ver aqui uma declaração. Como assinatura com o Corinthians anterior, os investidores têm garantias que pelos 4 anos do Corinthians permanece com os direitos. Ao assinar com o Boca, assinaria em 2015. E somente teria um ano para tentar os direitos econômicos. É uma situação delicada para quem possui os 50%, declarou Cano, Gerardo Cano, agente do meia uruguaio. Então, o que tá pegando são os caras que têm os 50%. Mas é que tá, o Gerardo Cano, o negócio é o seguinte, na transação, vocês possivelmente receberão uma parte também, correto? Claro. Aí que tá, Gerardo Cano. Mas talvez os caras achem que vale mais. Você está de brincadeira, Gerardo Cano. O negócio é o seguinte, você precisa de um final de semana aí na clínica do Ferrarini, se você não aceitar isso daí, porque a gente tá falando do Lodeiro. Se você estivesse falando, por exemplo, do Messi, do Cristiano Ronaldo, e soubesse que esse jogador poderia dar algo melhor do que ele já vem dando, ok. Mas a gente já esperou um ano e o Lodeiro no Corinthians, ele não fez absolutamente nada. Ele não fez por merecer a contratação dele, tá certo? Mano, então, querendo ou não, pega o que o Boca já tá oferecendo, que já tá de bom tamanho, mano, tanto pro Corinthians quanto pra vocês. Nada como um ambiente democrático. Quem tem razão, o Cano ou o Corinthians? O Mota, Cano. O Cano. Mistério, adoro. Quem tem razão? É o Cano. O posso Cano. Explicar por quê? Não! Não! Obrigado. Então, não! O Cano. RG, quem tem razão? É o Cano. Cara, o Cano. É o Cano. Portuga. É o Corinthians. O Corinthians tem razão? Lógico que tem. Ai, meu Deus. Seja imparcial vocês também. Pipoqueiro. Seja imparciais vocês também, ô cambada de otário. Ai, nossa. Eu estou primeiro na bolinha chinesa. Não importa. Presta atenção. Presta atenção. Você não tem que explicar porra nenhuma. Entre um e outro, você tem que decidir pelo Cano. Ah, não é mal. Deixa eu explicar por quê. Todos sabem que muito bem que o meu time de puto, de pequeno, sempre foi o Boca Júnior. Se o Corinthians tiver razão, ele vai aceitar o que o Boca tá dando e acabou. Então é o Corinthians que tem razão. Domênico, o jogador vai pro Boca e acabou, velho. É o Corinthians. Vai pro Boca e vai jogar com a 10 do Riquelme. Toda negociação que envolve Corinthians e alguém, sempre o alguém tem que ter razão. Qualquer outro que seja tem razão. Não interessa, velho. Por isso que o Domênico inventou o rádio. Exatamente. Qualquer um tem razão. Se o Corinthians tá de um lado e o outro tá do quem seja. Pra você, quem é que tem razão? O quê? Pra você, quem é que tem razão? Cara, mas o tal do Cano. Eu vou te falar. Bora. O agente tem tudo. Cano bom só o PVC. Tá bom, é lógico. Babem ovo e torçam contra mesmo. A gente gosta disso. Pra quem que tem razão, mano? O Corinthians. O Corinthians sempre tem razão. Deixa eu falar. Mas se tiver razão, é pior. Mas olha, vem mais. Se alguém do Corinthians tivesse matado a namorada jogado no bolso, velho, não tinha que ser preso. É isso mesmo. Se o Macarrão jogasse no Corinthians, jogou no Corinthians, o cara tá sempre com a razão. Eu vou chegar pra você. O Bá falou que é o Cano, porra, que tem razão. O caso do Lodeiro. Até o Bá falou. O Bá falou. O Lodeiro tá perdendo um dinheiro incrível. Mas por quê? O Lodeiro tá perdendo dinheiro. Como perder dinheiro? Ele não recebe salário? Sombra. O Boca não tem condição de pagar. Tá cheio de nego querendo perder dinheiro com esses caras aí. Mas ele falou que ia jogar lá. Ele que vai pro inferno. Mas por que ele tá indo? Ele conhece o treinador do Boca, o Arruabarrena, que jogou no lateral esquerdo do Boca, ganhou tudo, é treinador. Ele conhece ele desde quando ele jogava no Nacional. E ele falou pro Lodeiro, vem pra cá, você vai pegar a camisa 10, você vai ser o cara, se você fizer uma boa Libertadores aqui, você vai ser vendido pra fora. Por isso que ele tá vindo. Olha. Ô, Boca, o Boca não tem dinheiro, sim. Pô. Você foi lá checar as bases pra saber sobre o Dória? É, sim. E qual é a informação que você tem? Não posso falar. Não? Pediu pra não falar? Pô, é mesmo? Pode falar? Se não pode falar... Você é o quê? Você é baú, velho, pra ficar guardando as coisas? Fala! É bolinha chinesa, olha a bolinha chinesa aí, ó. Não fala. Seu puxa-saco. Não, você tem que saber respeitar as fontes. Se a fonte diz não fala, então pra não que ter uma fonte? Sendo que você colhe informação e não pode falar. Ué, mas... Você disse que não pode falar. Eu não ia falar, você não sabe? Não, então. Então, vai manter o sigilo. Vamos botar um negócio, é de tanto a tanto, vai, tipo assim. É de 2 milhões a 10 milhões? Não, não cai nessa, Mota. Mota, não cai nessa, eles vão tentar te ludibriar. Eu tô fazendo aquela brincadeirinha, né? Não, é? É, não, porque... sim, porque... Silvio Santos. Tá, é, eu não sei, mas olha, com o rostinho que o Mota tá, é porque acho que aí tem. É, se ele não quer falar, é porque pode atrapalhar alguma coisa. Atrapalhar. Alguma coisa existe, senão como não Mota não é o língua de graxa do Benjamin, não é o língua de graxa do Benjamin. É boca de graxa? Boca de graxa. Qual a diferença da boca pra língua de graxa? Boca, língua. Ah, boca de graxa que chama o bagulho. Ela escorrega pra dentro. Linguinha de graxa também é usada. Não é língua de graxa? Língua de graxa. Língua de graxa. Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Hoje é dia dos ouvintes virgens ligarem, tá? Mas é dia também de passar o avião? É, olha aí! Passou mais uma vez o avião! Promoção: avião do Estádio 97. Tá notando aí quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97? É assim que funciona. Para participar, você tem que anotar quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do Estádio 97. O último dia que vai passar o avião, 27 de fevereiro. Então você ainda tem fevereiro inteiro aí para anotar os aviões do Estádio 97. Confira o regulamento no nosso site 97fm.com.br. 97fm.com.br. Barcelona.com.br. Cara, você vai concorrer a uma viagem pra ir pra Barcelona. Vai assistir Barcelona e Real Madrid. Isso, é poeira. E Barcelona não fica aqui, não fica ali, fica na Catalunha, cara. É um lugar maravilhoso da Europa. Eu falo porque, assim, conheço muita gente que já foi. Inclusive o Mota, que diz que foi, embora ele não tenha muita credibilidade. Sim, cinco vezes. Mas ele diz que foi. E a Catalunha é um lugar fantástico. Quem pra quer provar vinhos, pra provar grandes restaurantes. Por exemplo, vários restaurantes estrelados do Guia Michelin estão na região da Catalunha. Eu posso levar minha manicure? Porque você fala que é Catalunha. Porra de manicure? Não é Catalunha o lugar? Não, Catalunha. Catalunha. Não é Catalunha. É verdade. Você vai conhecer a cozinha tradicional da Catalunha, na companhia do RG número 2. Com aqueles presuntos espanhóis, aqueles pata negra, velho. Nossa. Meu Deus do céu. Que delícia. Nossa, pata negra é da hora, hein? Você quer um pata negra? Eu prefiro, Ramon. Eu gosto do napolitano. Hã? Presunto napolitano. Não, é pata negra espanhol. Tem uns que tem três cores, menino. Não, mas esse é espanhol, napolitano é italiano. Ah, tá bom, menino. É, mas eu gosto, não é napolitano, né? É presunto de Parma. Ah, eu gosto, eu gosto. É outro. Ele gosta do salame napolitano. Ah, gosta do salame, é verdade. Tá falando do salame, é. É verdade. Então você vai conhecer tudo que existe de bom na Catalunha pra fazer compras, que é maravilhoso, a gastronomia, a paisagem, é maravilhoso. E ainda vai ver um puta jogo, que vai ter Neymar, que vai ter Messi, que vai ter Luis Suárez, que vai ter Iniesta, que vai ter Cristiano Ronaldo, que vai ter Benzema, que vai ter o Bale, que vai ter o James Rodrigues, e de dois times que, se forem aqueles do maior clássico do planeta, são aqueles que reúnem os jogadores mais caros, né, do futebol internacional. Com certeza. O clássico de maior apelo, aquilo que para tudo, que o mundo para pra ver. Corinthians e Palmeiras. Que desde a Ásia até a costa oeste, não é verdade? É verdade. Até o oriente da Ásia, pro ocidente, todo mundo assistindo esse clássico. Então, cara, essa é a promoção que você tem que participar. Avião do Estádio 97. E você ainda vai viajar nas asas da Singapore Airlines. Olha o passaporte. Vou te falar uma coisa. É uma companhia impressionante, cara. Você vai ver o atendimento, a qualidade. Meu amigo, não existe igual. Você vai amar viajar pela Singapore Airlines. Inclusive, eles estão com uma promoção de passagens que é sensacional, hein? Voo direto São Paulo-Barcelona por $788. E é isso mesmo. E é ida e volta, hein? É isso mesmo. Ida e volta. Meu Deus do céu. Muito legal. Muito bom. É, então você que gosta de viajar para a região da Catalunha, aí para Barcelona, você pode comprar sua passagem lá no Singapore Air. Singapore Air, tá bom? SingaporeAir.com. E agradecer também ao governo da Catalunha, à Agência Catalana de Turismo. Ô, velho, estão separando aqui uns guias aqui para você, que eu tô sabendo, para você visitar muita coisa bacana lá na Catalunha. O Juan Romero, que tá adorando o Estádio 97. Ele curte e falou que realmente vai ser show de bola. Vai ser show de bola. E vou dizer mais pra você. Tem uns caras aí, uns malucos, que é conhecido meu, que nós está marcando encontro lá na Catalunha, não será mais a mesma. Ah, tem uns amigos que você vai pra lá também? Ah, ixi, mãe, essa turma. Nossa. Não vai dizer que é um japonês, não, né? Não. Não. Agora um aviso. Quem quer de fato concorrer com grandes chances de participar e vencer... Providencie o seu passaporte. Porque tá, sabe por quê? Se você não tem passaporte, não vai conseguir. E um aviso: como tá muita gente tirando, mas muita gente tirando passaporte, então as datas elas estão ficando cada vez mais apertadas, velho. É verdade. Então se liga aí, velho. Na verdade, Lindinha, eu não sei por que você elogia o governo da Catalunha e não fala do governo maravilhoso que a gente está fazendo aqui no nosso país. Eu tô vendo. Por exemplo, um sujeito sem instrução alguma pode visitar a Espanha. Tô vendo. No caso do RG, Graças. Segue o jogo, sem falatório. Boa, juiz! Na verdade, tem preconceito. É tu ela falar que vou ter que tirar ela daqui. Estádio 97, teu oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Vamos ao último ouvinte da noite. Vamos lá, vai tocar o nosso Asdrubal. Ah, e vou falar um negócio, que começou a chegar de e-mail do Chupa Delivery, é uma enorme cara. Ah, mas você não tem a dúvida. A gente vê o sucesso do negócio. Mas é um só por clássico? Acho que uma ligação só. A gente vai vendo aí. É pouco. Pô, você também é sanguinário, hein, meu? Mas é legal. Pra gente ser zoada. Uns três, não, porque é muita gente procurando. O timing do programa vai ditar isso, pô. Vai ser tão legal, pô. O cara vai querer responder. Não vai conseguir, nós vamos ligar na cara dele, né, Domênio? Ah, assim, eu vou mandar um chute e desligar na cara do cidadão. Não, desliga não. Não. Mas isso que é legal. Pô, é legal isso. Você tem que pôr na chupa sem o cara poder responder. Fala, ô trouxa, chupa, mané. Deixa o cara falar, né, também. Falar nada pra porra nenhuma. O cara perdeu, chupa, quem mandou chupa foi fulano e tal, e eu também tô te mandando, ô trouxa. Chupa. É, você vai ver só, vai ser legal pra caralho. Alô? O Domênico vai ser muito amável. Com certeza. Os caras vão me amar, velho. Ele não vai mandar porque o Palmeiras vai perder. Na verdade, vai, sabe que não vai. Na verdade, serão dois chupas, né? O, do ouvinte que mandou e o nosso, né, velho? Então é chupa, velho. Ah, chupa aí, ó. Alô. Alô. Quem é? Ô, Dodô, Felipe. Ô, Felipe, tudo bem, meu? Ah, beleza, cara. Felipe do quê? Felipe Cerqueira. Cerqueira. Isso. E quantos anos? 27. 2.7 aí de hoje. Hoje eu não sei, mas, Domênio, chegou um tempo que eu... Cerqueira umas minas ali pra ver se o Felipe aboia, entendeu? Ah, sensacional! Mas é muito bom, entendeu? É muito bom. Domênico, esse cara me emocionou. Salvou a hora. Quem que emocionou? Esse cara aí. Porque, lembrei de mãe. Como assim? Mãe? É, sua mãe com isso? Sabe por quê? Porque mãe dizia: Ceará, se Cerqueira quiser alguém na vida, estude. Cerqueira, sensacional. Se quiser, entendeu? Se não foi bom, disso. Não? Ceará, você é muito Ceará, você é tão bacana que você vai no navio. Não vai, não. Na cabina do Domênico? Não, não vai, não. Eu posso dormir no seu frigobar? Não, não, não vai dormir. Posso dormir no frigobar? Não. Ceará na cabine do Domênico? Eu posso pegar cerveja e botar na sua comanda? Vai coisa nenhuma. Ó, aquele japonês, vai? Ceará na cabine do Domênico? Na verdade, eu sou com inveja. Você já morreu, você não vai. E o Aguinaldo quer tomar meu lugar. Eu não sei por quê. Você tá bem abaixo da água. Mas lembra... Ah, pra baixo. Tá. Lembra quando a gente tá no plano superior. Lembra quando a gente brincava de... Lembra quando a gente brincava de pressão? Que brincar. Vai, senão não vai dar tempo do cara falar, cacete. Qual que é o bairro aí, ô brother? Cara, eu sou de São José dos Campos, na verdade. São José dos Campos. Pertinho. Trabalhei lá uns... 2 anos. Foi lá, né, Dodô? Foi lá que começou tudo, né? Você é filho do Dodô? Não, eu trabalhei lá em... De 87 até 89. Peraí, 27 aí. Anos. Você é daí, você pode ser filho do Domênico, velho. Que filho de Domênico? Mas o Domênico aí, velho, ele catava mulher pra caramba, velho. Ah, pera lá. Não pegava? Vocês Domênico. Fazem... Domênico, locutor de rádio pega mulher pra caramba. É São José... Só pra DJ. É São José... O Sombra falou isso pra mim. É São José dos Campos? Isso. Ah, o Domênico ia... O Domênico ia naquele... Não tem um platô lá? Você chega no, platô, naquele. É um platô que lá de cima, cara, você fica olhando a outra ali, parte ali, da ali, cidade, lá aquela embaixo. Parte lá é o Vale do Paraíba. Parece que você chega assim, parece que é praia. Isso é um vale. Vale do Paraíba não é quando é dia 20? Bonito ali. É legal. O Paraíba não é dia 20 que vem? Vale do Paraíba. Ah, vale. O Vale do Paraíba. Domênico derrubou muitas naquele barranco ali, viu, velho? Derrubou como? Empurrou? Empurrou! Teoricamente, ele empurrou também. Pessoal, tem 3 minutos pra você dizer o seu time. Só 3 minutos, velho. 3 minutos pra você dizer o seu time e debatê-lo. Pois eu que sou culpado. Vai. É nóis, Sombra, tricolor. Aê, tricolor. Tem 1 minuto só, vai, velhinho. Tricolor. Não. Tomara que venha o Dória, viu? Porque aquele Edson Silva, viu? Domingo eu passei mal. Nossa, jogo, cabeção, viu? Esse ano eu vou falar uma coisa, começou pelo mal, hein? Deus, ano passado aquela cabeça foi coisa mágica, mas esse trabalho, ano... Ele não corre, ele meu Deus do céu. Dura. Mas acho que o sol, porque ele pega mais sol na cabeça, né, mano? É tão grande, acho que atrapalha. Tem muita cabeça ali pra pegar sol. Ah, e olha, eu vou ser sincero com vocês, uma coisa, é... Eu não acho o Edson Silva esse horror que as pessoas não falam. É ruim. Não acho esse horror. Acontece que para quem pretende disputar títulos, eu entendo que, por exemplo, precisa ter uma zaga mais consistente. É um zagueiro normal. Só que às vezes você tem que pensar em ter um zagueiro melhor do que o normal, acima do normal, para você poder. Ele fazendo feijão com arroz, Sombra. Ele tá ótimo. É, e mas... outra. Hoje, como os times jogam compactados, avançam muito a linha de defesa. O Edson Silva não tem velocidade. Se você jogar com ele lá na frente, como manda o figurino dos times hoje, se botar nas costas dele, é um abraço. E outra, ele não tem velocidade pra sair na cobertura do lateral esquerdo. E ano passado ele foi bom, porque o Álvaro Pereira é mais defensivo. É. Então, por isso ele foi bem. Agora, com o Carlinhos, que sobe mais pro ataque, a gente vai passar mal ali na esquerda, viu? Se continuar aí. Exatamente. Então, é importante isso. Vai falar, por que tem que jogar com o pé esquerdo? Pô, mas o cara que joga pelo lado esquerdo, se ele souber jogar com o lado esquerdo, é melhor. É melhor, você entendeu? Concordo. Às vezes você fica meio torto, o cara tem que sair jogando pelo lado esquerdo, mas com o pé direito. só o Miranda fazia bem isso, né? É, o Miranda, é, mas é por isso que o Miranda é disputado na Europa, é por isso que o Miranda foi campeão aí pelo Atlético de Madrid, né? O Miranda é... Manchester United. É, nós tivemos a sorte de ter um... Eu, inclusive, eu coloco o Miranda no mesmo patamar de Oscar e Dario Pereira. Jogou muito, hein? Oscar e Dario Pereira marcaram, mas eu coloco aí no patamar de ídolos do São Paulo, põe o Miranda sim. Jogou... Discreto e bom. Jogou pra caramba. Ô, Miranda quantas vezes foi campeão brasileiro, gente? Sim. Miranda foi campeão brasileiro pelo São Paulo aí, quantas campeão vezes? Campeão espanhol. E também. É, pô. Também. Ô, Sombra, outra coisa, concordo com você. Kardec e Fabiano não dá. Ah, tô falando, tá vendo? Eu digo. Olha, aí fica pesadão, né, velho? O Kardec eu acho que é mais completo, sim. Mas o Luiz Fabiano guarda lá dentro da área. O problema, não há nenhum problema contra os jogadores individualmente. Não. Acontece que, assim, pra montar um conjunto com o Allan Kardec e o Luiz Fabiano... Agora, aí você fala, então pra que ter o Kardec? Pô, mas se machucar um, você tem o outro. Lógico. Isso é importante. É, cai na questão do zagueiro, né? Você lembra quando a gente tá... né, pra gente, vai ser o único tetra aí, né? Você lembra a gente lá na zona de rebaixamento? Machucou o Luiz Fabiano, meu Deus do céu. Que quem ninguém... que sobrou? Sobrou o Luiz e o Ademilson. Nossa. Meu Deus. Rapaz. É. Hoje que... a gente tem banco. Né? Hoje a gente tem. Eu afirmei algo hoje, que é o seguinte, o São Paulo, com o elenco que monta, com a possível chegada de um bom zagueiro, como se diz, dá pra dizer o seguinte, a diretoria, na parte de futebol, fez o que precisava ser feito. Concordo. Eu daria nota 10 pra direção do São Paulo. Porque falar depois é uma coisa. Dizer antes, ok. Atendeu, né? Se vai dar certo cada uma das contratações, isso são outros 500. Sabe, né? Mas eu, como torcedor, hoje eu tô aplaudindo o que está sendo feito. E seguiu a linha de pedido do técnico. Isso também tem que ficar claro. Quer dizer, não foi uma imposição, né? Foi seguindo os caras lá foram pedindo. Por enquanto, a nota 9,5. Eu falei isso para o Gil Guerreiro. Ó, já tem nota 9,5. Para ser 10, só se chegar um zagueiro bom. Vai. Você concorda com isso ou você fala, não, você discorda? Concordo plenamente. Um zagueiro fecha o elenco e o Muricy é com ele, daí é com ele. Ele acertar o time, ver se o Pato também sai da chinaca, que eu acredito no Pato, eu gosto dele, mas como diz nosso amigo lá, tá uma nhaca, né? Nosso amigo da Band. Mas lá, eu acho que o Pato vai ter chance, sim, cara. Vai ter muita oportunidade, tem muito jogo aí. Se você vier jogando bola, como ele fala mesmo, desculpa o Pato, hein? Olha esse Pato, meu irmão. Se esse cara tivesse um pouco de ambição na carreira, pra tá jogando na Europa, no clube de ponta. Você jogava aí na brincadeira, sabe? Você vai jogar com racha de família. Sim. E daí você entra brincando assim, ah, essa bola vem em mim, beleza. Se não vier, eu não vou correr atrás, não. É isso aí, cara. Eu acho que pra o Pato... quem jogou bola, sabe o que é. Até em racha, até eu vou jogar aqui com os caras, meus amigos, eu disputo, eu levo mais a sério que o Pato quando entra em campo. Pelo mas você sabe por que eu acho que o Pato não vai ter chances? Vai ter chance, vai ter essas chances, assim, vai. Sim. Mas sabe por que eu acho que não vai rolar? O esquema tático que o Muricy coloca pro São Paulo, que é o esquema que muitos times usam hoje, só existe uma posição possível pro Pato nesse esquema, que é de centroavante. Sim. Que é de centroavante. Concordo. Porque aquela figura central, daqueles três ali que joga atrás do centroavante, ele não consegue fazer a função do Ganso, que é do meio, e ele também não tem como fazer a função daqueles jogadores que jogam mais pelos lados e que fecham pro meio, porque esses dois têm a obrigação de marcar a descida dos oponentes. Como o Jorge Henrique fazia no Corinthians. Nem se esforça pra isso. Como o Bastos faz... Era chato, mas fazia isso muito bem. Como o Jorge Henrique fazia no Corinthians, como o Danilo fazia no São Paulo e no Corinthians. Como o Bastos faz e como dizem, o Centurion faria também. E dizem que o Jonathan Cafu também sabe fazer isso. Aliás, desculpa, que erro, horroroso, né, Centurion? Centurion. É cinturão, fala a verdade. Você é do Corinthians, é cinturão. Felipe, pra encerrar. Vai sufoco amanhã, mano. Pelo amor de Deus. Vai nada, velho. Amanhã o Coringão vai passar o carro, velho. Vai passar o carro, mas me pediu uns comprimidinhos pra acalmar. Isso! Pediu dinheiro. Pediu socorro na farmácia? Negativo. Aliás, negativo, eu não faço uso de nenhum tipo de remédio. Eu trouxe pra você. Pediu socorro na farmácia? Você pediu mesmo? Mas pediu mesmo? Ó, tô aí, mano. O que você queria? Ah, é isso. Isordil! Não toma isso aí, não. Maracujá, fica tranquilo. Pediu socorro na farmácia, velho. O Sombra é sossega leão, velho. Não vai nem dormir hoje, mano. Não, esses remédios que o Sombra toma, eu não tomo, não. Se o mano tomar esse maracujina aqui que eu tomei, meu amigo, ele capota. Um só desse pequenininho. Ah, mas é bom, você acorda no outro dia já. É, mas não deu certo. Maracujina é bom. Eu tava nervoso pra assistir a final do São Paulo, saiu o gol do Mineiro, foram fogos pra tudo. Aí eu acordei, viu, moça? Não teve jeito. Tem jeito? Acordei. Tá brincando? Acordei. Eu bati o carro. Não tem jeito. Ô, Felipe. Oi. Um abraço pra você. Abraço. Obrigado pela audiência, tudo de bom. Vocês são sensacionais aí, cara. Ouço aqui de São José, aqui Bola Educativa todo dia aqui. Boa! Conheci vocês quando trabalhava em São Paulo e desde então sigo vocês aí. Vocês são sensacionais. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Um abraço a todo mundo aí. Boa! Falou. Valeu! Valeu! É isso aí. A gente tava falando tanto de investimento agora há pouco, então vamos falar de um investimento seguro. Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Essia. Só a Essia tem empreendimentos próximos ao metrô, taxa de valorização comprovada por pesquisa acima da Selic, tá vendo? Ele tá falando da Selic. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. A quinta melhor solidez financeira do mercado, segundo a revista Isto É Dinheiro. Gostou? Então olha só o que a Esser separou para você. Se liga nesses empreendimentos aqui, olha. O Hyper Home Design fica no Alto da Boa Vista. São estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Agora vai ficar moleza para chegar lá com a estação do Adolfo Pinheiro. Sim. Molezinha, meu. Você chega rapidinho. Porque aquela era uma região muito carente de transporte, agora vai chegar legal. O Dodô mesmo que vai lá, às vezes, lustrar bota lá do Borba Gato, já vai poder ir de metrô. Meu tio. É, o teu tio, Borba Gato. Ó, mais um empreendimento, o VIP Augusta. O VIP Augusta são estúdios de 20, tem estúdios de 29 a 34 metros quadrados. Fica na Rua Augusta, esquina com a Caio Prado, ao lado da Faculdade Mackenzie. Precisa dizer mais? Baita localização. Tem o Startup Liberdade, apartamentos de 41 e 58 metros quadrados com suíte, próximo à estação São Joaquim do metrô. E tem o Charme da Vila, fica na Vila Prudente. Atenção você que quer morar na Zona Leste, no aprazível bairro da Vila Prudente. Ó, apartamentos de 58 metros quadrados com suíte ao lado da estação Vila Prudente do metrô. Tá vendo? Sempre com o metrô perto. Pra saber mais, ligue agora. Anote o telefone aí da Esser, anota. Ah, não, larga de ser vagabundo, anota. Essa pode ser a chance da sua vida de conseguir uma moradia legal, um investimento bacana. 3066-0900. Repita. 3066-0900. E não fique de fora. Não se esqueça, lançamento é Esser. Acesse o site Esser, com dois S's, tá bom? Esser.com.br e conheça as outras oportunidades de investimento ou moradia que a Esser separou para você. Os Horn da Esser estão felizes da vida. Se o outro empresário trouxe o Centurion, os Horn um dia estarão Lionel Messi ao São Paulo. Eita, momento, fofarrão. Você não quer? Eu quero. Ah, então chupa você agora. Fica falando momento, fofarrão. Apesar que eu preferi o Cristiano Ronaldo. É, mas você quer por outros interesses. Não é, eu gosto porque do você Messi. Quer coisa sexual. Eu não gosto do Messi. Você quer bulinar. Eu prefiro o CR7. Ele já pensa no CR7. Não é, eu prefiro o CR7. Você quer bulinar. Style. Falar em bulinar. Aquele negócio dele vomitar em campo eu acho horrível. Olha, falar em bulinar é o seguinte: os caras agora, Domênico, aprenderam que tem que vir aqui no estádio, deixar bilhetinho e se mandar. Ah, como é que é? Tipo assim: ó, o Raul. Ah, manda um tapa na camuça pra minha Aline Dias. Ah, mandou aí. Malandro, né? Foi embora. Aí. Vem o outro aqui. Porque aqui ele receberia talvez um tapa na cara, RG. É, o Thiago, no caso, né? Aí vem o Thiago. E aí? Né? Ah, manda um amo ela pra Carolina. E Diária. Foi Aria? Os caras são malandros. Os caras são malandros, velho. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui também. Ah, estão aí, é? Me deixaram aqui. Namorado dele. RG. Quem foi? São Paulino? Eu amo a Ruela. Deixaram aqui também. Quê? Eu amo ela. É verdade. É a Rueli. A Sueli, mandou um amo ele pro Carlinhos, o esposo dela. Tem isso também? Ah, também agora? Mas tem isso aí? Eu acho que é uma delícia. É um beijo na sua boca, uma mordida na sua teta. Beleza, tal de Carlinhos aí pediu minha foto. Veja, esse tal de Carlinhos aí falou pra ela, ligou pra ela. Eu quero uma foto do Mota. Oh, isso, Velho, quem ganhou a camiseta do estádio? É isso aí, quem ganhou foi o Wesley Duarte. Bom, a ganhar a camiseta produzida pela Fit. Fit, o parceiro do seu evento, o site é fitcamisetas.com.br. Estádio 97 também. Ó, todo mundo que ligou ganhou também os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. 3037 boné. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 da tarde. No oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. E Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Valeu, gente. Boa noite. Mas fica ligado aí na energia, viu? O Night Sessions é um programa show de bola.